Rápidos Cast. Agora. Muito bem, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP, e com ele, Felipe. E aí, Felipe? E aí, MP? Felipe é aquele cara que joga Magic lá, aparece às vezes, né, no canal do Rápidos Cast, que começa com um bom dia, boa tarde, boa noite. O que é Magic? O que é Magic? Você lembra que é Magic porque no one is ever really gone. Era a risada do Darth Sidious mesmo lá no trailer? Ah, eu não sei. Cara, eu tô com medo. Se eu te falar que eu não vi esse trailer até agora. Ah, então te spoilei já. Te spoilei. Tem uma risada no final. Eu sei que teve risada. Mas então, não posso te afirmar que é porque eu não vi o trailer. Uma das coisas que eles falam é no one is ever really gone. Então, tipo, vão acabar com todo o legado de Star Wars. Mas enfim, esse já discuti esse lore. Já discuti esse lore mesmo sem ter visto o trailer. Eu esqueci de falar, exato. Agora eu sou podcast brasileiro de Magic, não de Star Wars. Apesar de Felipe estar aqui, grande entusiasta de Star Wars Destiny. Mas vamos falar hoje, basicamente, de manutenção e de T2 lá com sanduíche na fase principal. Tá? Não temos as outras fases de compra, nem passar direto da desvirar para manutenção e nem o combate, nem a final, porque o programa ficaria longo demais. Tá? E queria pedir para o pessoal também mandar boas energias para o Eli, que ele está num momento difícil. E ele precisa aí das nossas boas energias para ele superar isso aí. Ele é um dos caras que mais tem colaborado aí com a gente, se esforçado a dedicar o tempo dele também a manter aí o conteúdo do Hack dos Cast vivo. Então, quem sabe semana que vem já temos boas notícias do Eli. Força, Eli, tamo junto. Mas o Eli tá bem de saúde, tá aqui. Realmente as coisas estão muito corridas para ele lá na vida pessoal dele, então a gente sempre torce aí para ele superar essas coisas e voltar aí com a energia do Pauper. Mas por que Hack dos Cast nesta bagaça, seu Felipe, ainda lembra? Porque aqui é BR. Ah, sei porque aqui é BR. Porque Hack dos BR, Guilda de Raven, que é isso mesmo? Rui, Rui, BR. Rui, tá bom. Nosso Twitter é @HackDosCast, o e-mail é hackdoscast@gmail.com. E por favor, né, indica para os amigos aí, faz a nossa propagandinha aí para esse podcast crescer, os ouvintes crescem e tudo melhora. Queria agradecer, começando aí o Acanto, lá no Face, ele falou que o programa passado foi sobre vintage, viu, Felipe? Falamos com o Fernando Seco e ele disse, lembrou uma coisa interessante, em que decks vintage no mall são mais baratos que decks modern. Isso é verdade. Com certeza. É, se você gosta aí de... Estranho. Mas a gente tava até falando outro dia no grupo dos padrinhos, né? Quando você tá custando uma Black Lotus, umas Mocs e tal, e de fato tá muito barato em comparação com o que se espera, tá? Então, dá pra brincar bastante. Agora, vintage Pauper também, né? Te levam pro Pro Tour através do Magic Online. Então, dá pra... É um bom momento, né? Dá pra ser recompensado por investir nesse formato, sim. Mas ele é super intenso, super complexo, tá? É, um estudo à parte, né? E eu sei que tem perfil de jogador que curte isso. O senhor tá no Modern, né, Felipe? Tá feliz aí com a chegada de Modern Horizons? Falta uma semana pros spoilers, cara. Não mudei muito minha opinião, não. Tô mais receoso do que esperançoso, mas veremos. Acho que eu tô super curioso pra saber até onde eles vão puxar essa coleção. O que vai ser puxado, eu tenho certeza. Então já vou falar aí pro pessoal. Não quero ter essas esperanças, não, porque, sabe, quanto mais a gente espera, mais a gente se decepciona. Então. Decepção, né? Não precisa ter mais uma. Ah, mas a cota de decepção também tá por conta de outro anúncio da semana que vem, que é a banlist, né, cara? Vou anunciar aí bans na semana que vem. Então tem dessas duas coisas aí. Acho que uma vai ser decepcionante, a outra vai ser animadora, vai. Não seja tão pessimista assim. Não, as duas vão ser ótimas. É só você não esperar nada de nenhuma delas. O que vier é lucro, né? Exatamente. Aliás, você tem apostas pra banlist? Nada. Tudo, nada acontece feijoado. Segue o jogo. Exatamente. Tá. Eu acho que também, é sempre bom. Eu acho que muda o Pauper, cara. Eu acho que o ban de um... Vão ouvir mesmo? Um eventual ban de frustrar e a chegada das cartas de Modern Horizons vão mudar bastante o formato. Acho que não precisa banir, por exemplo, o Palace Sentinel e Gush, como estão falando aí, né? Pra quem não sabe, a própria Wizards respondeu aí os clamores dos americanos que estão brigando por isso, né? Tem muita gente escrevendo e tweetando sobre essas duas cartas aí, que... parece que você tem que... Elas estão dominando o formato. Você tem que ter uma delas no teu deck. E a própria Wizards está dizendo que, olha, agora tem mais gente lá dentro olhando, aguardem um anúncio de segunda-feira, alguma coisa deve acontecer, tá? Tem um banir com o Modern Horizons assim, batendo na porta? É, pode ser que decidam não banir, mas com certeza, se não banirem, pode ter certeza absoluta que Modern Horizons vai trazer cartas que vão sacudir o formato. Tá? Eu acho que não banir é pior, se banir é pior, cara, porque quer dizer que não vai ter nada em Horizons. É um sinal de que eles não confiam no poder das comuns de Horizons, é verdade, ficaremos de olho. Mas também é possível que bane, porque talvez tenha algum torneio muito importante, Pauper, até Modern Horizons ficar valendo no Magic Online. Né? Lembrando que Modern Horizons sai mesmo dia 14 de junho, né? Daqui a um mês. Então, pode ser que eles façam isso para evitar do estagnar o formato. Vamos ver. Mas tem uma coisa, cara. Semana passada nós falamos aí que muita gente, quase 50 mil pessoas, conseguiram comprar a Mythic Edition, né? Que tem aí o Jace, tem o Ugin também, lá no site do eBay, né? Mesmo. E deu um problema, porque a Wizards só estava vendendo 12 mil unidades. Tá? Então a Wizards decidiu anunciar que todos que tiveram a compra cancelada, mas de alguma forma tiveram um débito, né, acontecendo, vão ser restituídos, além do reembolso, né, alguns que já receberam o reembolso, inclusive, vão ganhar uma folha de raras ou míticas foil de Guerra da Centelha, cara. Olha que interessante. É, isso aí, né, deu um problema, eles dão alguma coisa, mas você não fica com o que você queria, aí dá outro problema, eles te dão outra coisa, você fica com mais não é o que você queria. É, assim, olha... Vamos tentar comprar só pra ganhar alguma coisa, tipo assim. É, então é. Vai que dá, né? Vai que dá. É. Mas, olha só, muita gente perguntando, por que não dá o Mythic Edition pra todo mundo, né? Porque aí você estraga um pouquinho o valor, né, pra quem comprou. Muita gente que compra espera que esse produto seja limitado. De fato, ele é. Uma outra coisa, uma folha foil, né? Quanto vale uma folha foil? Dá pra sair cortando e jogando? Não dá. Tem um tratamento todo para ser feito antes de cortar. Você não pode colocar no teu deck, não vai ser válido. Dá para tentar fazer os miscuts aí, tentar vender em mercados paralelos. É muito difícil aqui no Brasil, alguém coleciona essas coisas, né? Muito difícil ter acesso a isso. Sem falar que aproximadamente 30 mil pessoas devem ter acesso a uma uncut sheet dessa. Então não vai ser uma coisa tão rara, né, Felipe? É, eles produziram essa uncut sheet, né? Vão mandar para o mundo inteiro ainda. Umas 30 mil pessoas vão ter. Dá para enquadrar isso aí, colocar um teu na parede, decorar o teu estúdio, se você faz vídeo pro YouTube, né, mas enquadrar também tem um certo custo. Enquadrar normalmente vai custar aí uns 100, 150 reais, mas se você quiser preservar as cartas, preservar o brilho, aí você tem que fazer um tratamento antes, não é simplesmente levar num lugar que enquadra, né, então talvez seja saia mais caro. De qualquer forma, é de graça até injeção na testa, como ditado, né, de graça até terreno básico, né. É, com certeza. E tá aí, eu gostaria de saber se alguém aqui no Brasil vai ganhar. Eu prevejo, Felipe, que na prize wall do GP do final do ano vai ter um monte de enquetite pra você escolher. Você não acha? É possível. pra quem nunca pegou uma, ela não tem a mesma firmeza, né, de uma carta de Magic, tá? Então é necessário um tratamento mesmo pra você cortar um tipo de verniz, alguma coisa ali que eles passam na carta, tá? E a própria forma de corte das bordas também inviabiliza que você mesmo faça o corte e saia utilizando essas cartas foil, tá? Eles me pareceu que já estavam prevendo isso, porque anunciaram muito rápido esse rolê. Não sei, cara. Mas assim, eu acho que, como falei, é de graça, não tem muito o que reclamar. Ah, tem, cara. Você tava lá, perdeu seu tempo, tentou entrar na fila, fez a compra ainda, confirmou a compra e não vai receber o produto. Mas... Estão dando uma quantidade pra ver, tipo, não me processe. Falando em não me processe, né, uma empresa, um escritório de advocacia americano abriu um class action lawsuit, né, um processo mesmo, e o site da empresa, inclusive, crashou quando eles anunciaram isso no Twitter. E é um class action baseado em todo mundo que tentou comprar e não conseguiu. Todo mundo que teve algum débito lá e não conseguiu. Eles vão processar o Wizards, vão tentar aí fazer um acordo, alguma coisa assim. E de acordo com a nossa assessoria jurídica, também conhecida como Fernando, Mas também. Tem várias fontes, cara. Não, mas é, o que o Fernando falou também combina com o que eu tenho visto no pessoal que cobre Magic lá fora, com os gringos, tá? Esse tipo de coisa é um tanto comum lá fora e é basicamente dar algum retorno para os advogados desse escritório, tá? Normalmente você vence sim essas ações, porém a pessoa mesmo que entrou com isso, ela ganha muito pouco, coisa de poucas dezenas de dólares, sabe? Você vai ganhar 25, 30 dólares e sabe-se lá quanto tempo depois de entrar com esse processo, tá? Mas de qualquer forma é ruim para o Wizards, porque fica a manchete na Wizards está sendo processada. E nem é culpa dela, é coisa do eBay mesmo. O eBay é que não conseguiu administrar o sistema de compras, o que é impressionante por si só, né, Felipe? Não, o eBay não aguentou. Não é bem assim. Explique. Cara, ela sabe o que vai acontecer, sabe o que vai crashar, ela tá fazendo um produto exclusivo, vendendo numa plataforma online, em vez de distribuir pras lojas. É uma coisa, entra todo mundo que quer esse produto no mundo nesse site com um número mega limitado de cópias e tentem comprar. Então você acha que a Wizards fez de propósito pra tentar saber o número de interessados? É, aí tipo, nossa, eu tenho 30 mil Uncut Sheets na manga aqui, ó. Interessante. Eu não sei, cara, pra mim é muito estranho isso aí, então. Não é algo tão simples. Você sabe o que vai acontecer, né? Não é uma... Já aconteceu da outra vez, não é uma novidade. Para os poucos ouvintes que estão neste caso, né? Inclusive que não aceitaram lá o e-mail de resposta da Wizards, ou do eBay, né? Eu vou deixar o link aqui se vocês tiverem interesse, tá? Mas isso aí parece que não vai dar em nada mesmo. Vamos pular para a MPL, porque tem duas notícias importantes aqui. O Yuya Watanabe, a investigação foi concluída sobre o caso dele, né, Felipe? Lembrando o que aconteceu, que encontraram marcas nos shields dele, tá? Ele estava jogando de Tron. Então, além de estar jogando de Tron, né, que de acordo com algumas pessoas já é um delito grave, certo? Não é, seu Felipe, jogador de moda. Olha que o campeão do último GP foi Tron, hein? O Marlos que mandou bem, chutou muitas bundas. Mas ele tava jogando de Tron e ele marcou o shield dos terrenos, né? De uma forma ali que dava a entender que foi proposital. E apesar de ele ter dito no Twitter e tal, nas redes sociais, que ele não havia planejado isso, as investigações que inclusive puxaram vídeos de torneios antigos, Felipe, concluíram que ele foi proposital. Afinal, ele foi banido do Magic por 30 meses, 2 anos e meio, né? Foi expulso da MPL e foi expulso do Hall da Fama do Magic, cara. Isso é sem precedentes. Primeira vez que alguém é expulso do Hall da Fama, tá? Engraçado que nós falamos em off sobre isso, eu e o Eli, na semana passada, né? Eu puxei a declaração do Watanabe em japonês, joguei no Google Translator e comentei com o Eli. Aí depois ele falou, MP, também tem a declaração do time dele. Aí comentamos em cima e falou, pô, é interessante falar isso no programa, né? Aí passou a fase de manutenção inteira, nós não falamos. Mas enfim, ele e o time estavam confiantes de que ele não tinha feito nada errado, tá? Mas a Wizards vem agora e solta esse ban. Pelo jeito foi merecido, nós temos que confiar, certo, na investigação da DCI, da Wizards. E se isso de fato é verdade, é muito triste pro Magic em geral, né, cara? Uma pessoa do Hall da Fama, um baita jogador de uma baita comunidade, ter sido expulso, né? Por causa disso. Muito chato. Eu não sei, né? Eu, sinceramente. Você não admira a comunidade japonesa, os deck builders deles, o desempenho cara, deles? Eu não sei nesse sentido, cara. Eu não sei se ele roubou ou não, cara. É muito... Olha, pra eles terem banido ele por esse tempo, com base no resultado da investigação e terem, inclusive, visto coisas, né, em vídeos de partidas anteriores... Tipo, ele trocou de shield, aí, tipo, ele jogou sem shield marcado, aí marcou outro shield, um shield novo, que já na 15ª, sei lá, 13ª rodada do GP, do Pro Tour, um cara que já tá no Hall da Fama, muito não vou ganhar nada com isso. Mas, Felipe, com algum grau de incerteza, você baniria ele por 30 meses e expulsaria do Hall da Fama e da MPL? A partir do momento que você baniu ele por cheating ou suposto cheating, você tem que tirar ele da MPL, no mínimo, possivelmente, do Hall da Fama. Não, tá, mas... Não importa. Acho que a partir do momento que você você tomou essa decisão, o resto é consequência. É assim, automático, não é uma coisa que você faz, bane o cara e não e vai deixar ele lá. Mas o banimento veio só agora, cara. Eles podiam ter simplesmente mantido o DQ que ele tomou no Pro Tour e pronto, sabe? Manteve o DQ e não se fala mais nisso. Mas o problema é que na hora que você falou de DQ que ele tava cheating, teve uma pressão da comunidade pra banir ele. Não foi assim. Eu acho que a partir do momento que você fala, você diz por que ele foi banido. Tipo, põe e fala que é por causa do Shield. A partir desse momento, você já teve uma grande pressão da comunidade em cima da Wizards pra banir ele e tirar de tudo isso dele. Então tem sim esse peer pressure aí. Não é tão isento assim. Quando é que nós vimos a Wizards ceder pra pressão da comunidade? Especialmente em casa. Banimento... E isso é ruim para o Wizard, isso é ruim para o jogo, cara. Isso é banido, é ruim para o jogo. Seria bem melhor. Mas esse tipo de não é. A partir do momento que a comunidade está fazendo uma pressão para você banir um cara por cheating, você não banir ele é muito mais perigoso para sua imagem do que você banir. É muito mais fácil você aceitar, tá? Ele roubou, vamos punir por isso. Já que, e aí todas as pessoas falavam, vai ter. Todo mundo vai ter aquele sentimento de justiça, assim, que vai ganhar, assim, tipo, nossa, o cara fez errado, mas ele foi banido. E aí, pronto, dá uma aliviada na imagem da Wizards. Muito pelo contrário, é muito mais difícil você segurar um cara e falar, não vou banir, não vou tirar ele de lá, do que você falar, não, vai embora. Eu só discordo por causa do seguinte, a Wizards tem o poder do... Ela controla esse discurso, tá? Quem disse ele, de fato, roubou ou não, foi a Wizards. Não, não é a comunidade. Não importa, MP, não importa. Porque ela, ao momento que ela alegou que ele possivelmente, muito dificilmente, não, tipo, quase certeza que ele roubou durante a desqualificação dele do torneio, isso gerou uma pressão das pessoas para ele ser banido. E aí, nesse ponto, você ter feito esse primeiro coisa no calor do momento ali, no torneio, ter falado isso, e depois você chegar e falar, não vou banir, é ruim para ela, porque mostra uma questão de um erro deles num nível altíssimo de torneio, o que gera uma desconfiança do próprio sistema, e contra uma pressão social que tem. Então é muito mais difícil você ir contra esse banimento do que você dando no começo e falar, ele foi desqualificado, está sob investigação. Não, até porque poderia haver uma falta de capacidade mesmo de prosseguir com a investigação. Se não tivessem mais como ver através de vídeos ou partidas anteriores ou conversa com outros jogadores e juízes que acompanharam ele antigamente. Então, você teve que dar um passo a mais para conseguir as provas. De qualquer forma, tá? Ele foi banido da MPL, expulso do Hall da Fama, né? E isso pega muito mal para o Magic. E tem alguns povos, né, já trazendo para uma questão mais... Eu não sei se é questão de etnia ou pré-conceito mesmo, mas alguns povos que quando falam você acredita, né? Isso é coisa histórica mesmo. Canadense é um, japoneses são outros. Normalmente você fala... Brasileiro não, né? Brasileiro normalmente é malandro. Mas... muita gente, você falou que a comunidade fez pressão, Felipe, mas muita gente, por ele ser japonês, ainda estava com o pezinho atrás. Tinha pouca gente querendo acusá-lo veementemente de ter feito isso antes do resultado da investigação. Exatamente pelo fato da história dele e da comunidade dele, e de fato por ele ser japonês, né, que tem essa história da honra e tal. Lógico que tem político em qualquer lugar, de qualquer etnia, de qualquer origem, e políticos normalmente são corruptos e tal, mas existia esse receio de ir contra o Yuya Watanabe. E é muito chato ver isso também, é uma quebra de paradigma. Né? É ruim para a imagem que se tem dele da comunidade japonesa de Magic, e numa forma mais superficial dos japoneses em geral. Né? Eu acho que esse, para mim, é o primeiro exemplo de um japonês reconhecido mundialmente por algum feito que envolve, né, uma estratégia, alta cognição, essas coisas, e que foi praticamente comprovado de que ele utilizou de subterfúgio para atingir as conquistas dele. Tá? Eu não consigo lembrar de nenhum outro exemplo recente, pelo menos, disso. É muito triste mesmo. Eu também não comprego, e como a Wizards não coloca quais foram as provas que ela colocou, não mostra, então... Ela só... Para mim é muito mais fácil ser uma pressão do que um... Ok, Eu vou comprar a decisão da Wizards, cara. E eu não acho que ele vai voltar pro Magic depois desse tempo. Não vai. É o tipo de ban que é complicado alguém voltar. Ele pode voltar, né? Deve ter gente torcendo pra volta dele, mas é difícil. É muito mais difícil. Dificilmente ele vai voltar. É. E ele não foi o único que saiu, cara. O Jerry Thompson é aquele jogador americano que havia desistido de participar do campeonato mundial, né, do ano passado, em cima da hora, como uma forma de protesto, como a Wizards tem tratado o jogador. Tá? Ele, dessa vez, ele saiu da MPL também como uma forma de protesto. O que foi que ele alegou? Que no momento de assinar o contrato da MPL, que dá os $75 mil para você ser exclusivo, streamer e jogar os torneios da Wizards, ele disse que as negociações foram do tipo assim, olha, assina ou não ganha nada. Tá? Vocês não podem fazer perguntas e não podem mudar nada. Os advogados da Wizards, ou da Hasbro, não deixaram o pessoal da Wizards responder as perguntas que os jogadores profissionais tinham. Tá? O Jerry falou, o Felipe, que ele só assinou porque ele foi convencido pelos colegas que estavam ali também para assinar MPL, de que era mais fácil provocar mudanças do lado de dentro do que do lado de fora. Tá? O que faz algum sentido, né? Porque ele já estava meio cabreiro, já dá para perceber que ele estava meio cabreiro de assinar isso aí. E aí não parou por aí, né? Ele disse que faltou muita transparência da Wizards, o treinamento que eles receberam sobre como ser streamers atrasou, teve muita falta de comunicação sobre como as coisas iriam funcionar dentro da MPL, muitos anúncios foram feitos em cima da hora, o que prejudica, né, quem tem uma vida fora do Magic. O Magic Online Championship também faltou muita informação, vai ser esse fim de semana, né? E faltou muita informação, atrasou muita coisa. Aparentemente, ele disse que ele se sentiu ignorado pelos feedbacks que ele queria dar sobre questões contratuais. Tá? Uma pergunta que ele faz ali: você já viu algum jogador da MPL por uma equipe? De fato, né, Felipe? Não tem nenhum. Uhum. Não tem nenhum jogador da MPL que acompanha a equipe de esporte. Ninguém acabou parando para prestar atenção nisso, talvez, né? Tudo bem que ele já tem um contrato, tal, mas isso aí com certeza foi uma restrição no contrato dele. O Duo Standard também, eles deram feedback, parece que não foi aceito. E a própria MPL, como se classificar, como se manter na MPL, isso aí também parece que está sendo arbitrário da Wizards. Então, por conta disso, e de outras coisas que ele menciona ali, né, na carta que ele escreveu, ele está saindo como forma de protesto. Tem os meus respeitos, né? De novo, ele toma uma decisão dessa, ele está deixando um contrato aí de $75 mil e a Wizards, de fato, precisa mostrar algum tipo de resposta quanto a isso, né? Não é comum em um meio desse você ter dois acontecimentos assim, né? Alguém que não tem aparentemente motivo para sair disso, para quebrar um contrato desse, né? Tá recebendo, tá jogando Magic, fazendo o que gosta, e o faz por conta de se sentir ignorado pela própria empresa. O que você acha? De coisa. Aparentemente, quando a gente teve a notícia do Magic Esport, parecia que era uma coisa bem pensada, né? Que foi uma coisa estruturada, não que foi alguma coisa feita às pressas. Mas se for do jeito que ele tá falando, parece que não foi tão bem estruturado assim. Foi o jeito que foi super pensado, ou alguma. Teve uma. Criaram alguma estrutura pra eles, alguma coisa assim. Justamente por ser os primeiros, né? O grupo de entrada do MPL, né? Agora, eles não saberem, por exemplo, eles não saberem como se manter lá ou coisa, esse tipo de coisa, eu acho extremamente preocupante, né? Porque, querendo ou não, isso, a partir do momento que ele assinou aquele contrato, junto com o que ele não pode participar de time, ele tem uma questão de ter que streamar. Se as regras não estão claras, como ele se manter, aquilo é um emprego, né? Como é que assim, você tá no emprego, mas você não tem o. Ninguém fala exatamente o que espera de você e como você continua lá. É uma situação difícil. A transparência, caso, não é nem porque as pessoas estão curiosas do lado de fora, é porque as pessoas têm vida, né? Não são simplesmente crianças mimadas que têm tudo e querem saber o que dá para fazer jogando Magic, até onde dá para chegar. Não é isso. As pessoas precisam se programar, precisam tomar decisões, né? E você não pode ignorar esse tipo de coisa. Se você você instala um programa de Magic profissional, tem um budget para isso, né? E vinha, inclusive, já estava acontecendo algo assim, você precisa ser claro quanto a essas coisas. E a partir da saída dele do Yuya Watanabe, a Wizards mostrou novamente o que eu vejo como um dedo do meio para os jogadores profissionais, Felipe. O que, que ela fez? Ela anunciou dois jogadores para substituir eles, tá? O Savitz, que participou também, foi convidado, é um screamer, ele é bem competente no Magic, foi convidado aí pro Invitation, acho que ele foi finalista do Invitation, e a Jessica Estefan, a Jess, que é uma streamer também, ela é uma recordista aí de ponto, uma das melhores jogadoras do mundo de Magic, tá? Mas eles não estão naquela lista dos top jogadores, lembra que a MPL originalmente era os top 32? Exatamente. E aí foi caindo, foram chamando outros porque um não podia, porque já trabalhava, não podia assinar contrato, o outro porque aí foi acontecendo vários problemas, mas enfim, e eles pararam, né? Eles quebraram de padrão agora, chamando pessoas que não têm esse nível de sucesso anterior com o Magic. E mais do que isso, eles anunciaram que haverão 16 slots extras na MPL, então de 32 passaria para 48 jogadores, e nesses 16 slots, a Wizards mesmo é que vai decidir quem chamar, e ela vai utilizá-los para promover a diversidade dentro. Então a ideia é chamar mais mulheres e mais streamers. O que por fora é bonito, mas eu vejo isso como tanto a convocação desses dois últimos, como esses slots extras, como um baita dedo do meio para aqueles jogadores que estão ali no top 50, no top 100 do mundo, cara. Isso é uma baita sacanagem com eles. Não acho que... Eu discordo, hein? Eu acho que sim. Nesse momento, sim, é um grande dedo do meio. Porque as regras do jogo para esse MPL eram top 32. Já se você quiser adicionar, temos o MPL, top 32, mais 16 vagas de membros da comunidade. É aquela coisa de chamar a gente para o Pro Tour, por nem chamaram a... O caso mais famoso da Melissa, né? Que chamaram tá, ela para o Pro Tour. Ou... Felipe, quantas pessoas participavam de Pro Tour? Era perto de 400. Sim. Se você chamar 2, 3, 5, não pesa nada. Agora, MPL, cara, são 5, o problema é assim, 50. Eles você vai chamar 16 pessoas... para uma MPL que já estão trabalhando de graça para eles. Não, discordo também, porque o profissional pega o sanduíche, cara, o sanduíche tem que se virar, o sanduíche, ele já contou aqui, não sei se ele contou no ar, mas ele tem vários favoritos, todo dia ele lê artigo, ele vê vídeo, ele caça informação, porque ele quer ser bom no Magic, ele quer chegar no Pro Tour, mas ele é um cara que, o que ele ganha com isso? Ele tem que ficar caçando, ele tem que ficar streamando. Se ele for streamer, ele pode ser uma das 16 vagas? Exato, os streamers que se dedicam a serem streamers, a divertir, a pegar deck off-meta e tal, esses aí têm outras maneiras de conseguir sucesso, sustento, enfim. Alguém que se dedica profissionalmente não necessariamente não são os mesmos talentos, sabe? E esse pessoal da lista dos top 100 do Magic, cara, quantos são streamers? Quantos têm esse talento e quantos o fazem? Sabe? Não é a mesma coisa. Não é. E eles têm que ser recompensados por isso, por esse envolvimento, por viajar, por treinar deck, por formar equipe, por alugar a casa com 10, 15, 20 pessoas e ficar treinando uma semana inteira para quebrar um formato standard. Eu acho que eles merecem esse tipo de reconhecimento. Agora acabou. Então, eu só vou realmente ter uma opinião concreta disso quando eles escolherem essas pessoas. Porque não pode ser tipo, é um, sei lá, um streamer 100% for fun. Não é esse, não é. É pra primeira ideia deles era pegar a pessoa pro player e fazer ele virar um streamer. O MPL nunca foi um programa pra recompensar pro player, foi pra fazer streamer de pro player. Então ele pegar jogadores que joguem, que sejam competitivos, que tenham alguma coisa minimamente relevante e colocar e que já são streamers, entendeu? Se a MPL é pra isso, mantém o sistema de pontos antigo, pô. Você tinha chance porque de ser platino, um bronze, ganhar mas talvez seja um resultado do tipo, pessoas estão falando que os streamers dos pro players são chatos. Como eu vou melhorar meu streamer? Vou pegar um cara que é competitivo, que já é streamer, as pessoas gostam, e colocar ele. Ele precisa ser o melhor? Não, mas ele precisa ser um jogador competitivo de alto nível. Mas não precisa ser o top 100. Cara, não sei. Não cara, você sabe, tipo, tem pro player que sabe fazer stream, tem pro player que não sabe fazer stream. E é isso. Sim, aí o pro player que não sabe fazer stream, você vai colocar ele na stream, o cara vai trabalhar lá suas horas semanais que tá em contrato, colocar stream, as pessoas não gostam, não vai dar o alcance que eles querem. Isso é uma outra coisa, né? Você obrigar os pro players a fazerem stream, mas você está claramente dando incentivo para eles. Eu preferia que o MPL fosse mais uma questão. Ele não fosse obrigado a fazer streaming, mas sim produzir conteúdo. Então ele podia fazer qualquer tipo de conteúdo. Sim, é uma coisa que nós puxamos aqui também. É escrever artigos, participar de podcasts, as coisas deviam contar como horas de trabalho dentro da MPL. Porque às vezes o cara não gosta de fazer streaming, ou não sabe fazer streaming, ou não consegue, ou é uma habilidade que ele teria que desenvolver gastando muito tempo, mas talvez ele fazer outro tipo de conteúdo seja o suficiente, entendeu? Mas assim, é um programa muito cru ainda, é o primeiro ano que a gente tem de MPL, então acho que sim, tem muita coisa pra ser lapidada ainda, né, no sistema. Mas eles dão a opção, isso é certo, eles dão a opção da pessoa assinar, certo? Aqueles 75 mil dólares são em duas áreas, né? Uma delas é stream, uma parte desse dinheiro é se você concordar em ser streamer deles, em transmitir jogos e tal. Mas, em geral, cara, eu acho que a proposta é, assim, não é nem o Felipe que eles estão abrindo para outras pessoas, para produtores de conteúdo. O problema é que eles não estão sendo transparentes quanto a isso. Está muito arbitrária a forma como eles estão puxando para dentro. E eles estão quebrando a ideia original. A única coisa que o Pro tinha era o sistema de pontos, o Platinum e tal. E agora quebraram isso, falaram, olha, MPL vai substituir esse sistema. E agora, pelo jeito, não. E agora você não sabe como se mantém. Tem essas 32 vagas. Teoricamente, ainda tem as 32 vagas. Teoricamente, né? Porque, ó, duas das 32 foram esses dois convidados, que não estão na lista daquelas dos top, né? Isso aí também eu já sei sacanagem. Mas, enfim. Eu não acho chato, realmente, se puxar assim. Agora, as 16 adicionais, eu já sou mais flexível com elas. Ah, eu... Você vai fazer o quê? Uma MSPL, tipo, Magic Semi Pro League? Magic Almost Pro League. Mas os jogadores que se dedicam a nível profissional, eles precisam ter um foco, eles precisam saber onde eles podem chegar. E dividir esse tipo de foco com vagas em que você apenas convida jogadores, eu acho meio sacanagem. Acho que deveria ser totalmente por mérito de quem é bom, de quem está se dedicando, de quem joga mais torneios e acumula pontos para chegar lá. Você pode promover streamers de outro jeito, mas dá a impressão, Felipe, de que você simplesmente convidando um streamer famoso, ele acaba valendo... mais pra você tá dando um contrato pra eles, né? Não é, mas aí não é a mesma coisa. Dá a impressão de que a melhor maneira de você fazer uma carreira no Magic é começar a jogar Hearthstone e streamar Hearthstone. Mas aí vem, o pessoal não gosta que eles estão tá tendo jogo competitivo, e aí você chama um cara competitivo pra liga e pra streamar, entendeu? Não, isso é pra comunidade, é uma contra a MPL não é pra streamar, streama quem quer, quem assina o contrato de stream. A MPL é pra pagar. É para dizer, olha, vocês são os melhores. Pelo menos a ideia original, né? Vocês são os melhores do mundo. Tá aqui um dinheiro, dedique-se à Magic e continue sendo bom, que você vai ter uma chance de ganhar esse salário novamente na próxima temporada. Isso precisa ser mais claro. Eles precisam saber como. Ou voltar com o sistema, né? O sistema que dava Platinum também, que era já uma baita segurança você garantir os invites e também a passagem para os Pro Tours que vinham, que agora nem isso mais tem, né? Isso aí também. Você vê o Bertu, a partir do momento que o Bertu emplacou o primeiro Pro Tour dele, primeiro Pro Tour não, né? Mas a partir que ele venceu o primeiro Pro Tour, nossa, ele praticamente não saiu do Platinum. Foi um atrás do outro. É um cara que já vinha perseguindo há muito tempo. Então você precisa de sinalizar para os jogadores profissionais que o sistema ele vai te premiar dessa maneira. Mas parece que a empresa está mais interessada em aumentar o número de adeptos da plataforma online dela, né? A mais recente, pelo menos, que é o Magic Arena. Então por isso vão chamar streamers de outros jogos, inclusive. Mas é aquilo, a Wizard faz o que ela quer. Eu acho meio que uma sacanagem os jogadores que têm se dedicado. Até porque, Felipe, eles não começaram, saca? Não. Assim, teve muita gente que teve que se esforçar para que Magic chegasse hoje. Tá aí, que até mereceria uma oportunidade de ganhar um salário e se dedicar um ano inteiro para isso. E faria até com prazer, transmitiria jogos. Agora você não tá podendo mais premiar essas pessoas dessa forma. Isso eu acho um pouco triste também. Se as pessoas tiverem outras opiniões sobre isso, por favor, nos fale, né? Ninguém aqui é contra a diversidade, nem contra mais mulheres mulheres no jogo, mas a forma como isso está sendo feito e a falta de transparência com respeito aos invites da MPL, a estrutura profissional do Magic, ela está machucando um pouquinho. Então o Jerry Thompson tem total razão quando ele faz esse protesto, pelo menos ao meu ver. Tá? Mas falando em inclusão, Felipe, uma ótima notícia aí, o Pedrinho, de 16 anos, venceu o MCQ, né? É o Pedro Oriani, se não me engano ele é aqui do interior de São Paulo, ele venceu o MCQ no Magic Online e ele vai para Barcelona, cara, ele vai pro Magic Championship em Barcelona. Legal, né? Legal pra caramba, muito boa sorte, presente-nos bem lá. Ele é vivo há menos tempo do que nós jogamos Magic. O que você acha? Não nesses detalhes. Não precisava desse comentário, né? É. Tá bom. Uma notícia bem chatinha também. Durante a semana aí atrasou novamente o material de Guerra da Centelha, tá? Eu sei que pela Devir tenho certeza que atrasou. Teve um problema na etiquetagem do Inmetro, mas as lojas que ainda estavam para receber, pelo menos uma delas eu sei que recebeu. Tá? Então, quem estava esperando aí para comprar já deve ter chegado durante essa semana. Tá. Só um pouquinho atrasado, meu filho. Só um pouquinho. Só um pouquinho atrasado. Mas chegou. Tudo bem. Fala de Legacy agora. Tem um artigo interessante de Legacy, né? Vamos falar de custo. Uma mini fase de compra aqui, Felipe. Tem 5 decks Legacy que custam menos do que um deck Modern, tá? Quem escreveu o artigo que tem este título é o Thiago Duarte, que inclusive organizou o National Legacy do ano passado. Então ele coloca aqui as listas e comenta um pouco sobre elas, tá? Algumas delas têm, sim, Dual Land, mas... outras é impressionante o baixo número de duais, né? Ou até as outras cartas, né, que você encontra aqui, que de fato você olha e fala, nossa, no Magic Online eu monto isso aqui fácil, né? Isso é tudo morto. Então, tá de qualquer forma, é um jeito do pessoal entrar em contato, né? Conhecer um pouquinho. Sim. Que interessante as opções. Porque não basta o custo, tem que ver se tem algum deck que você gostaria de pilotar também, né? Você se identifica. Eu vejo aqui o Burn, por exemplo. O Burn Legacy é uma delícia. E sempre viável. Então é um caminho que eu trilharia fácil aí, tá? Dominar o Burn Legacy. É um canal novo aqui, vou deixar o link aqui para quem quiser ver, o canal brasileiro de Magic no YouTube é o Donos da Mesa, tá? Não é tão novo assim, né? Mas queria destacar um vídeo deles sobre como identificar cartas falsas, tá? Eles, inclusive, usam cartas falsas aqui. Pode ser útil. Pode ser útil para quem principalmente joga Legacy Modern, né, cara? Roda Dual Land e tal, né? Falando em Dual Land aí, tá aí. Agora só falta eles fazerem um vídeo sobre como identificar shields adulterados, né? Já que tá na moda. Shield com orelha, né? Pra não ser roubado. Vou colocar shield de shield agora, obrigatório. Aí não adianta, você vai ter que ver sempre a camada externa, cara. Sempre vai ter um dano na camada externa. Não tem como, é só no Magic Online que você evita isso. Cara, você pode todo torneio jogar uma lata de tinta em cima de todos os livros de todos os jogadores. Daí não vai ter marcado. Nossa. Não tem como marcar. Ou você pode fazer com que ninguém use shield. Aí você, as costas da carta podem ser marcadas, tem carta dupla face, não funciona assim. Ah, é verdade, é verdade. É mais fácil jogar uma lata de tinta em todos os shields. Eu acho que é mais fácil pro Magic Online. Então. O quê? Acabou o Magic Físico? MP decreta fim de Magic Físico. Ah, é, vai. ou vai todo mundo jogar for fun, vai. Vamos jogar o Commanderzão lá, mesão, não tem problema. Ninguém vai querer marcar a carta no Commander mesão. Ah, não. Não esteja tão. Tem Spike pra tudo, né? Será? Tem, cara. Vou falar do design de Guerra da Centelha, porque o Mario escreveu um artigo em que ele responde perguntas sobre o design. E uma das coisas que perguntaram, que eu achei interessante levantar aqui, Felipe, é sobre os artefatos coloridos, né? Quando é que eles entraram no design? E o Mario falou uma coisa interessante, que desde Kaladesh, eles decidiram que pra colocar artefato puxado no standard, eles deveriam fazer colorido. Ou não fazer de qualquer forma, tá? Olha. Porque... eles se arrependeram de fazer artefatos incolores muito fortes em Kaladesh. Eu acho que isso tem a ver com o Cóptero, né? Que ficou banido forever no stand. O Cóptero contrabandista. E por isso ele decidiu, então, que a partir de agora, no Standard, artefatos muito bons serão coloridos. É uma forma de trazer um defeitinho para a carta, mas sem abaixar o power level dela. Simplesmente colocando uma cor. Interessante isso. Acho que a partir do momento que fizeram uma vez, né? por que não usar da mecânica que já tá aí, né? É, a única boa coisa boa também de artefatos incolores é que são aqueles que são respostas acabam sendo respostas genéricas, né? É, e entra mais no flavor de artefato, né? Sim, sim. Aí você faz coloridos, acaba ficando um pouquinho... é muito utilitário, né? É a mesma coisa que estão fazendo com zona de exílio agora. Agora zona de exílio é mais uma zona, porque você tem cartas que voltam do exílio, que não podem ser exiladas. Eu também não concordo com isso. É meio que acaba com o propósito daquela ideia. Uma outra coisa que perguntaram para o Mario foi sobre os planinautas com habilidades estáticas e incomuns, né? Se isso é uma coisa exclusiva de Guerra da Centelha. E ele disse que não, que podem voltar, tá? Não vai ser em toda a coleção, mas que não tá salvo. Assim, tá no arsenal deles. As duas coisas, tá? Tanto planinautas incomuns como com habilidades estáticas. Eu acho que vão esperar Guerra da Centelha sair do Standard para pensar em voltar com isso, porque essas duas coisas juntas, principalmente habilidades estáticas, aumentam demais a complexidade de formar. Quanto menos, melhor. Ainda mais em comum, né? Pode ser até que tem alguma coisa com habilidade estática, mas aí eu acho que seria outro nível. Seria nas raras, nos míticos mesmo. Sim, sim. Essas habilidades estáticas, as que principalmente não deixam você fazer algo, como a Narset, né? A Tamil também, elas te punem demais o adversário, né? por esquecer o que está acontecendo na mesa e acaba aumentando de fato a complexidade. São cartas boas e necessárias. Mas... Você tem que lembrar o tempo todo que alguma regra mudou, é sempre difícil. Sim, sim. No Magic Arena, por exemplo, que é muito mais rápido, dinâmico o jogo, é fácil esquecer essas coisas também. Para quem curte ciência da computação, eu vou deixar um artigo aqui em inglês, tá? Sobre a pesquisa realizada em parceria aí, com pesquisadores de Cambridge e do Georgia Institute of Technology e da Universidade de Pensilvânia, que basicamente prova a complexidade do Magic, né? Diz que, inclusive, ele é mais complexo do que xadrez, para colocar em termos de computação, né? É muito difícil, é praticamente impossível você fazer uma máquina que jogue bem. Nós já conversamos sobre um artigo anterior de... Cornell falava sobre isso, né? E aqui fala que a quantidade de possibilidades e as regras em si tornam o jogo extremamente complexo. É lógico que o artigo é meio... O título do artigo é meio clickbait, né? Magic the Gathering é oficialmente o jogo mais complexo do mundo. Não tem assim. Simplesmente que ele é praticamente impossível de se programar. Né? É que é um jogo de informação não completa, né? Então é sempre dificulta. E as regras também. Sim, as regras. Um exemplo básico é pôquer, tá? Você pode utilizar uma máquina para te ajudar a jogar pôquer melhor. E até uma que consiga utilizar, basicamente, probabilidades para aferir jogadas ótimas, né? Em cada situação do pôquer. Mas no Magic não é bem assim. Porque, de fato, o jogo é bem mais complexo. Envolve muitas variáveis. E as regras do jogo mudam demais, né? Tem as regras básicas, mas a cada coleção você tem as habilidades novas, mecânicas novas. O espaço de design do jogo é gigantesco. Sim, sempre alguma coisa vai alterar as regras. Então, que a base do jogo é assim, a carta manda na regra, né? Sim. A regra de ouro. Então, não se preocupe se você for mal, fizer 0x um GP, tá? É um jogo complexo mesmo. Nem computador é capaz de jogar de maneira ótima. A culpa é do... É que você embaralhou a mão. Boa. Duas semanas antes do GP São Paulo de novembro, haverá mais um GP, cara, no Japão, tá? Em Nagoya. Foi anunciado aí um GP extra esse ano pela Channel Fireball. Então, se você estiver por Nagoya, de novembro, né? 1º a 3 de novembro, haverá um GP extra. Ah, não sei, eu gostaria que tivesse na América do Sul, viu? Não ligaria de aparecer um GP extra por aqui. É, lógico, não mais em São Paulo, mas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre ali, ou no Chile, né? Seria legal. Que aqui sim, tá precisando. Agora que já passou o verão, pode ser até no Rio. É agora que passou o verão. Mas é sacanagem, cara. Pô, fazer o povo aumentar o verão ali é maldade. Mas o senhor está no Magic competitivo, né, Felipe? Está representando o Hack dos Cast no novo desafio das Sentinelas Pauper. Com certeza. Do desafio. Dessa vez é standard de tipo 2. A primeira rodada está acontecendo, né, essa semana. Você já está com uma vitória, certo? Então não. Sim, vai. Foi um jogo muito difícil. Deve ter sido o jogo mais difícil da rodada. Você pegou pegou bye, né, filha da mãe? Cagão do cacete, pegou bye aí. Mas é, a ruim, né? além do Hackcast, tem o canal Nube Companhia, o Magic Popper BR, o Ozodrak, Terras do Além, Popper View, Card Games Brasil, Jace Ranger, Mana Delver, Papi Pauper e Magic Magus. E a exigência aqui, primeiro, né, no Magic Online e é Pauper Standard. Exatamente. E a exigência é que cada jogo, cada um que jogar, grave e mostre no seu canal. Então, se você acompanha todos esses canais que eu falei, você pode ver os jogos das rodadas, tá? Acompanha o Ari também no Twitter, Twitter do Ari ou Mana Delver, que você vai dar uma olhada nos resultados a cada semana, tá? Ô, Felipe, fala pra gente que deck você montou. Eu montei um UB. UB do stand. É aquele UB com o bichinho que volta mais que instantâneo, feitiço pra mão? Não, é um UB que é basicamente... Tem um monte de coisinhas... Pra parar os agros e no side tentar parar aqueles decks chatos que ninguém fez. Que é o deck de rato e deck de... E aquele que tomba, que eu esqueci o nome. Mila. Ah, sei. É o deck de mil. Você pode ter quantos quiser. Você tá usando encantamento que drena um todo turno? Não. Pensei em colocar, mas não, não tô. Ok. Meu deck é mais um mid-range. Ok, UB mid-range. Isso. Ok, interessante. Então, um Bzinho. Boa sorte, cara. Eu achei que ia ter muito agro, aí a gente fez um UB pra ver se... Porque tem umas coisinhas, né, que coloca dois bichos, que segura um pouquinho, né? Então... Pô, tem um loop interessante aí no Standard atual, que é uma carta preta que devolve dois bichos do cemitério pra mão, com um bichinho azul, que quando entra em jogo retorna um feitiço ou mágica instantânea do cemitério pra mão. Se você fizer um controle pesado, você pode abusar dessa interação aí pra ficar o tempo todo recuperando criaturas que vêm ETB, né, fazer alguma coisa. Tinha uns deckzinhos mais os combos, né, também, que não são bem combos, né? A gente já comentou, mas é tudo baseado em criatura. Então você consegue, teoricamente, consegue quebrar esses loops. O B tem várias ferramentas para isso. Interessante. Quem quiser acompanhar os jogos do Hackcast, exceto a primeira rodada, porque foi o bye, fica de olho lá no nosso canal, né? Inclusive, toda semana nós temos vídeos, não só o vídeo do podcast, mas também vídeos de Pauper, Legacy Pauper mesmo, e de Commander. Bom, uma notícia interessante aqui, eu vou deixar o link, para quem curte Final Fantasy, né? Conhece esse joguinho novo chamado Final Fantasy? Olha lá. Quem conhece esse jogo, né? Muito obscuro. Um dos artistas por trás da história desse jogo, né? Ele trabalhou desde o Final Fantasy 3, assim, muito antigo, que é o... Eu vou falar errado esse nome. Yoshitaka Amano. Eu acho que é isso. Yoshitaka Amano. Ele é um dos artistas desses Planinautas Promos das caixas de Guerra da Centelha em japonês, tá? Ele fez, acho que a Liliana. Isso, ele fez a Liliana. A nova Liliana, né? A versão file dela já chegou nos 4 dígitos em dólares, ô Felipe. Baratinho, né? Pois é, cara. Tá praticamente pau a pau com o Tabernáculo, sabe? Uma coisa absurda. Essas caixas em japonês estão esgotadas em vários lugares, inclusive. Isso aí nem tem limite reprint, né? Porra. Pois é, cara. Mas o pessoal tá indo à loucura aí, porque é novidade, né? Mas enfim... Não printar mais, né? Ele foi convidado aqui pra trabalhar e tem uma entrevista dele no site da Wizards, tá? Tem entrevista com fotos, inclusive, e tal. Então, quem quiser dar uma olhada aqui, eu vou deixar o link. Ele trabalha no Final Fantasy VIII, cara. Foi o primeiro jogo do Final Fantasy que eu joguei. Eu sei que em termos de jogo de mecânica é horrível, mas eu adorei. Foi o primeiro jogo que utilizou o potencial máximo dos gráficos do PlayStation 1, cara. De gráficos é lindo, de história é interessante também, mas a mecânica do jogo não presta. Tem umas coisas meio quebradas, mas foi um jogo inesquecível, né? Porque afinal, quando você joga o mesmo jogo 90 horas cada save lá no memory card, é difícil. Memory card, tem que explica pro pessoal, Felipe, o que é memory card? Sabe aqueles negócios que você tem no seu celular? Você guarda um monte de coisa? Vou fazer isso pra guardar joguinho. Guardar save. Ai, o pessoal não sabe nem mais o que é save, né? Porque não tem mais. Sim, jogo sim. É tudo fácil agora, né? A pessoa não consegue mais prestar atenção mais que 5 minutos, aí não tem mais save, porque o jogo acaba antes. Ó, pra servir de fase final, te dizer uma coisa que eu fazia. Eu gostava tanto desse jogo, Final Fantasy VIII. Ele tinha as cutscenes, né? Sim. E o que eu fazia era gravar em fita cassete todas as cutscenes. Então, a Caramba. segunda vez que eu joguei, eu sabia onde cada cutscene ia entrar, que eu já tinha na minha cabeça, né, todo o roteiro. Então, eu fiz um filme do Final Fantasy só com as cutscenes. Hoje você Louco. entra no YouTube e vê isso direto, né? Mas antes você tinha que dar record, dar Não tinha stop. internet, cara. Não tinha, cara. Era na fita cassete mesmo, na televisão. Não tinha Alugar pra internet. televisão, né? Eu fiz isso, adorava, adorava. É, bons tempos. Bom, Olha aí. já falei, né? Semana que vem, então tem que ficar de olho, porque tem anúncio de banida e restrita e spoiler de Modern Horizons. A minha aposta, cara, é essa. Vai ter um ban no Pauper, vai ser Gush ou Frustrar, e eles vão contar com a entrada das cartas de Modern Horizons para chacoalhar o formato. Nos outros formatos, nada acontece feijoada, tá? Modern não vai ter nada, Standard também não vai ter nada, tá? Nem no Arena, nem no Commander, nem no Legacy ou no Vintage. E última coisa é que se você joga Magic online, estão chegando aí umas Shocklands promos, tá? Full art, todas as 10, tá? Lindas, lindas, lindas. Infelizmente, é só no Magic Online. Não sei por que eles colocam tanta arte linda, mas só no Magic Online, cara. Mas enfim. Fingir que não morreu, né? Que mancada, cara. Mas morra, você tá jogando T2 no Magic Online, pô. Por que você tá falando É, isso? cara, não tá morto, né? Que na verdade esqueceram de. Não, não. É o lugar para você jogar o Modern, por exemplo, o Vintage. Né? É o lugar para você jogar esse formato. Não é que É. morreu. Então, será que a Wizards vai manter os dois assim tanto tempo? Tá, isso é assunto para um outro podcast, Felipe. Eu acho que Exato. agora Exato. é hora de dizer tchau por enquanto, chamar o sanduíche, falar de Standard, porque tem uma nova coleção aí. Guerra da Centelha trouxe muita coisa, o power level dessa edição está alto, então nós temos que ver as possibilidades, tá bom? Tanto para decks antigos, para The Upgrade, como para novas propostas aí de decks. Então, chamar o sanduíche, só dar um sign-off aí, né? Dizer tchau, obrigado a quem ouviu, tá? Nos encontramos semana que vem. Obrigado pela participação, Felipe. Abraço aí para todo mundo. Eu que agradeço, valeu pessoal, seja bem-vindo, sanduíche. Pode sair do camarim. E vem aí o teu balo. Falou. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Sanduba, bem-vindo de volta. Obrigado por estar aqui de novo no HackerCast. Salve, MP, que isso, mano. É uma honra sempre participar aí do digníssimo, excelentíssimo podcast. Tamo É junto. nóis. Precisando, só chamar. Cara, o grind não para, né? Mas o dinheiro às vezes acaba. Então, o que dá para aproveitar de deck do Standard passado aí para adaptar rapidamente e jogar? Só lembrando, pessoal, tá? Nós vamos comentar bastante sobre o artigo do Sanduíche da Liga Magic, os candidatos ao Tier 1 do Standard, que lançou na segunda-feira, dia 13 de maio, tá? Fala aí, Sanduba, aquele Sim. monohead classicão lá. Ah, segue com tudo na MP. É, Aê. tanto usando Chandra, a nova Chandra, né, a Fire Artisan, ou usando Frenzy, ou às vezes até uma mistura das duas, mas a lista segue bem coesa ali, segue fazendo resultados, né? Ganhou o Open na primeira semana, na segunda semana continuou postando resultado, tanto no Magic Online como nos Invitational Qualifier da Extra City. No Arena, a gente enfrenta toda hora no ranking mítico. Então, assim, o deck segue vivo. Eu diria que esse é o baralho mais safe, por assim dizer. Ele já Tá. era Tier 1 na outra coleção e ele segue Tier 1 agora. E a Chandra tá substituindo os Frenzes mesmo, né? Depende da lista. Depende da lista, tá? Geralmente, a galera tá usando uma mistura deles. Eu acabo enfrentando oponentes que costumam ter os dois, né? Uau. Mas eu também não acho nada absurdo, por exemplo, galera do Arena, que tá meio curto de Coringa, jogar só com Frenzy por enquanto, ou o pessoal que tem o deck na vida real e não quer investir num playset Chandra, ou quer comprar menos Chandra, também dá pra ir jogando com Frenzy numa boa, porque é aquela coisa de metagame, né, MP? A gente já conversou isso um pouco antes. Quando todo mundo começa a usar, por exemplo, um Mortify, o Frenzy fica pior. Daí, como o Frenzy fica pior, os Monoheads passam a usar Chandra. Daí os oponentes veem que, tipo, o Monohead não tá mais usando Frenzy, começa a tirar o Mortify. Daí o Frenzy volta a ser bom. Por aí vai. Assim, os decks que são mais candidatos ao Tier 1, né, que é o tema do meu último artigo que você destacou, eu diria que o Monohead e o Esper são os dois que eram fortes no formato formato anterior, portes tipo Tier 1 supremos, assim, e seguem sendo Tier 1 supremos. Mas o Esper Control, ele vem dividindo um pouco com um deck que tava um pouquinho esquecido, mas ganhou muitas ferramentas novas em War, que é o Esper Midrange. É, que é aquele deck de heroína do primeiro distrito. Ah, ok, já peguei. Esse baralho, ele existia. Inclusive, era um dos decks favoritos, assim, do pessoal do chat, do público da minha live. A galera gosta daquele deck. Eu gosto dele também, acho divertido. Só que ele ganhou muitas cartas novas na nova coleção. Tem Sorin, o Teferinho de 3 manas, tem o Enter the God Eternals, né? Que é aquela regra de 5 manas que é grita midrange nela, né? Grita sim, valor. Ela dá 4 num bicho, você ganha 4 de vida, tomba 4 e a regimenta 4. Um bicho 4-4, sim. É. Faz muita coisa por 5 manas. É, tem a removal nova na forma do Tyrant Scorn, tem cólera no sideboard lá, aquela cólera que dá um bounce no seu bicho, tem Dispark, Veto de Dovin, Liliana Planeswalker. O que é estranho? Ganhou muita coisa, por isso que ele ressurgiu. Eu enfrentei essa lista no Magic Arena e eu não sabia direito do que se tratava, né? Eu pensei que fosse uma lista agro, porque ele curvou ali com o herói do distrito e depois do up 3, 4 e tal. E aí, lá pro final do terceiro jogo, eu meio que senti que ele tava com muito mais ferramenta de controle do que eu pensava. E agora, vendo uma lista que foi o quarto lugar do MCQ no Magic Online, é midrange sim, só que você pode até abordar a partida como se fosse uma partida contra um Esper. Se você tiver, por exemplo, com deck agro, um mono red, você pode esperar várias ferramentas que estão naquele Esper control. A vantagem dele em relação ao Esper control, inclusive é uma abordagem que eu tenho gostado em outros baralhos, tá? No Gritz, no UB, é que ele não é um deck unidimensional, ele é um deck que ataca por ângulos diferentes. Então, assim, o fato de você ter boas criaturas, bons Planeswalkers, boas remoções, faz com que seu oponente tenha que se defender por muitos lados diferentes, e isso nem sempre é uma tarefa fácil. Boa. Você tem, Ladra de Sanidade. Seu oponente é obrigado a respeitar a Ladra. Então ele tem que deixar, por exemplo, Cast Down. Só que se você tá fazendo, tipo, 5 manas Teferi comprando carta, Cast Down é horrível. Só que você é obrigado a deixar. E da mesma maneira, se você faz um Teferi de 5 manas, um Gui ou uma Liliana de 6 manas, você quer ter ali sua removal de Planeswalker. Você quer ter ali, tipo, um Vraz Contempt, ou até mesmo um Elder Spell, que é algo mais direcionado. Só que essas removals não são muito boas se você tomar uma Ladra na 3 na draw. Entendeu? Sim. E esse é um dos pontos fortes desse deck, porque é difícil você conseguir se defender por todos os ângulos. Mesmo contra um baralho agro, ele tem o potencial de morfar no poisside, né? De tirar as cartas que são mortas e tirar, por exemplo, bichinhos menores, cartas pesadas, e botar remoção, cólera, formas de gerar card advantage, e jogar um jogo control, mas sem ser aquele control que fica só, tipo, apanhando, sabe? Aquele controle que fica com a mesa aberta o tempo inteiro apanhando e tentando controlar o jogo totalmente. Não. Ele pode simplesmente, ok, você tá de agro, você vai descer o seu Planeswalker, tudo bem. Eu não preciso dar removal no seu Planeswalker porque eu também tenho meus bichos, eu posso bater neles na volta, sabe? Nesse sentido, ele lembra aquele BG cheio de ferramenta. Eu lembro quando eu enfrentei esse deck, no primeiro jogo ele me atropelou no começo, curvando, como eu falei, o herói, a heroína do distrito e outras criaturas, né? Principalmente o ladrão de sanidade. Esse bicho quando conecta é muito chato. Sim. Mas no segundo jogo ele baixou a primeira permanente dele no quinto turno, sabe? Ele ficou meio de controle mesmo, é descarte, é removal e tal. E aí eu falei, pô, será que eu saí de errado? Será que ele tirou todas as criaturas e começou a colocar planinauto e removal? Mas é que, às fato, vezes ele não tira todas, né? Mas faz parte do plano, o deck consegue transicionar bem, assim. Sim, o que eu falei, a primeira jogada dele foi no quinto turno, acho que foi um planinauta que ele baixou, mas no sexto ele baixou a heroína e o ladrão de sanidade, então ele já tinha ali cinco pontos de dano na mesa, né, em três criaturas. Ele tentou te pressionar na mana, né, porque se ele está numa situação que ele curva, você pode cada turno dar uma resposta de cada vez. Se num turno mais avançado ele faz várias jogadas de uma vez, você também tem que responder essas jogadas todas de uma só vez. E ele ainda ganhou o valor da ficha da heroína, né? E é bom ver um deck Esper que foge daquele arquétipo de controle, né? Esse aqui, por exemplo, nunca vai querer jogar no main deck, pelo menos, uma cólera de Kaia, né? Geralmente eles têm usado o Time Wipe, né? Que é a nova cólera de Guerra na Centelha, porque ela volta uma criatura sua pra mão e depois destrói tudo. Você pode salvar sua Ladra, por exemplo, e limpar a mesa. Ou o teu Elite Guard Mage, né? Que é uma carta nova também que tá vindo. E aí você usa de novo pra ganhar vida, comprar carta. Lembrando que é o bichinho Azorius, né? 4 mandos, 2, 3, voa. quando ele joga, compra uma carta e ganha 3 de vida. Um monstro do limitado. Sim, faz muita coisa mesmo. É um monstro do limitado, mas tá jogando no standard, né? É porque o fato desse bicho voar é relevante pra, tipo, na Mirror você bloquear a ladra do oponente e você conseguir atacar Planeswalker com mais facilidade. Porque esse slot, geralmente, era aquele bicho do sino da Basílica lá. Só que ele é mais difícil na mana, porque ele é 2 brancas e 2 pretas. E, geralmente, comprar a carta é melhor do que fazer o oponente descartar. Porque qualquer ponto do jogo, comprar a carta vai ser bom. Fazer o oponente descartar nem sempre vai ser bom. E nas cores Esper, tem algum Planinaut de 4 manas que você queira muito baixar pra substituir? Ah, nesse deck o Sorin é sensacional, né? É, mas porque você faz a ladra na 3 ou a heroína no 2, o cara tem que matar, e aí você volta de Sorin ressuscitando esse bicho e o Sorin continua na mesa. Isso é forte. Então, assim, o Sorin é sempre um 2 pra 1. É exatamente essa linha que o meu oponente tava tomando. Era sempre difícil resgatar, recuperar o valor que ele colocava. É a maneira do deck jogar, na verdade, né? O deck joga como qualquer mid-range, né? O plano do mid-range é acumular 2 para 1, acumular card advantage, disruptear o jogo do adversário e fazer com que todas as suas jogadas individualmente poderosas se sobressaiam. Basicamente, qualquer carta desses Planeswalkers que ficar na mesa por vários turnos vai ganhar o jogo sozinha. Teferi, Ugin, Liliana, Ladra, Heroína, que não são Planeswalkers, mas também entram nessa linha. Se elas ficarem na mesa sem serem respondidas, elas vão ganhar o jogo sozinhas. Essa lista, por exemplo, do quarto lugar tem 9 Planinautas, né? Sorin, Liliana e 5 Teferis. E também tem uma carta nova que eu tô vendo muita gente usando, que é o Juramento da Kaia. É, causa 3 de dano, né, em qualquer alvo, e você ganha 3 de vida. Sim, essa é muito boa porque ela ajuda a estabilizar contra os decks agressivos, mas ela também não é morta contra os decks mais control, porque ela pode dar alvo em Planeswalker também. E ela também ajuda no alcance do dano. Pra você fechar uma partida no dano, por exemplo. Ah, tá. Tem como voltar ela do cemitério, por favor? Não, a sinergia geralmente é com o Teferinho. Que você pode devolver o Ult of Kaia pra sua mão e ficar reutilizando. Pô, isso é lindo. Você ainda compra carta quando você faz isso com o deck. Sim, o deck é todo sinérgico, mas assim, ele tem sua sinergia, só que ele é montado pra as cartas funcionarem individualmente. Então, essa é uma receita que dá muito sucesso. Por isso que esse deck tá subindo no ranking, assim. Inclusive, ele não tá destacado no meu artigo da Liga, mas porque, pra você ver como o standard é dinâmico, né? Uhum. Na janela ali de alguns dias entre o artigo e pro editor e ser publicado, tiveram mais torneios, tiveram mais resultados e... Entendeu? E isso vai sacudindo meta. Por exemplo, o Bunch, que vinha muito forte, é um dos decks que eu vejo com dificuldade pra enfrentar esse Esper, porque é um deck que não ganha de ladra. Tipo, se você olhar a lista do Bunch, né, a gente não chegou a falar dele, mas é basicamente aquele Bunch com vários bichinhos de mana, o Ketra, Krazes, Mística de Gola, e vai Teferinho de 3 manas e Vivian de 3 manas, pra fazer as jogadas com Lampejo e tudo mais. Tem algumas listas que usam kit lá de Wide Growth Walker e Jade Light, pra melhorar a partida contra a agro, mas basicamente é um deck com poucas removals. E aí você faz uma ladra no 3, a ladra no 3 carrega o jogo. Você não acha que esse Bunch, ele talvez seja melhor num cenário de melhor de 1 do Arena? Que ele tem acesso a umas ferramentas que são umas balas de prata, que você pode colocar sem problema, né? Sim, mas é que geralmente mid-range não costuma ser muito bom em melhor de 1. Que é tanto melhor de 1 diretão ali do ranqueado, como aquele formato lá de Standard Duo. Infelizmente é um formato que favorece muito, muito jogo polarizado, por assim dizer. Tá, justo. Mas é o deck do Standard que tá rodando o Ketra, né? Pra quem quer jogar com essa powerhouse. Sim, quem gostou da deusa branca. Inclusive, esses deuses foram uma grata surpresa, porque o Ketra tá jogando bastante, né? O Kefnet também tá vendo o jogo em vários decks e sideboards. Kefnet. O Ronas e o Porcão, nem tanto, mas eu acho que eles até podem acabar encontrando um espaço, que são cartas de power level alto, assim. A Bonta, a deusa preta, foi um pouco decepcionante, né? Mas ela vê jogo nas estratégias tipo Rakdos e Mardu Aristocratas, por exemplo. Ah, tudo a ver, tem tudo a ver, aí sim. E os finales ali, vamos começar a falar dos finales no deck vermelho que venceu, no Zed Fênix, que venceu o MCQ, né, cara? Pra quem não sabe, aí teve o MCQ no fim de semana e o Zed Fênix venceu, ele tá rodando de carta nova Alvaro. O segundo MCQ, na verdade, né? Porque na primeira semana do formato foi até o Pedrinho lá de Campinas, do interior aí daqui de São Paulo, ele ganhou o MCQ no Magic Online com o Zed Fênix. Na semana seguinte, que é essa semana que você está mencionando, o cara foi lá, copiou a lista dele, 75 iguais, e ganhou de novo. Então, assim, o Pedrinho que você fala é o jovem de 16 anos? É, o Pedro Perrini. Isso. Legal, então, legal. E o cara foi lá e copiou a lista. Eu acho que o Fênix ele tem um posicionamento interessante desse metagame, que é o seguinte: enquanto todo mundo tá pensando em fazer esse jogo de valor supremo, essa guerra de mid-range aí, quem faz mais Planeswalkers, quem faz mais cartas que geram 2 Pro e tal, ele não é um deck muito interessado em fazer isso. Ele é um agrotempo. Tipo, ele vai fazer o plano dele de voltar às Fênix e tentar bater rápido, sabe? Ganhar na vida. Fazer com que cartas a mais não sejam o principal recurso do jogo. E sim, o momento do combate, o dano na mesa. E esse deck faz isso muito bem. As Fênix, inclusive, se o cara não tiver uma remoção que exila, elas vão ficar voltando todo turno. Eu acabei de perder uma partida na live com uma Ascanta ativa, porque todo turno eu ativava Ascanta, eu achava uma removal, matava a Fênix, o cara voltava a Fênix, batia. No outro turno eu achava uma removal, matava a Fênix, o cara batia. E aí uma hora eu simplesmente morri. Você não tava de alguma cor que exila, não. Não tinha preto. Eu tava de Crixis, mas eu não achei as coisas que exilavam. Tá. Mesmo ativando as cantas. Foi uma janela assim de uns 3 turnos só. Também não. Ele tem o clock dele, né? Não é. Sim. Não é como se ele estivesse batendo de 2 em 2. Tipo, a Fênix bate 3 e junto com outros bichos. Mesmo que seja um Electromancer ou um Auguro, o clock acelera muito. Você falou em Electromancer, cara, que linda a interação dele com o Finale Vermelho, né? Ele deixa você castar pra mais. Lembrando, o Finale Vermelho é 2 mais X, você casta até uma instante e um feitiço com custo X ou menos do teu cemitério sem pagar o custo. Sim, é bem forte. Então, o lance do Finale é que ele sozinho volta a Fênix. Sozinho, você tem 0 na mão e 300. Se você comprar um Finale, você volta às Fênix. Exato. 3 manas, você joga um Opt, um Choque, pode ser 4 manas. Não, tem que ser um feitíssimo instantâneo. Geralmente, nesse deck, volta um Choque, um Chart a Course, ou então um Lava Coil e um Opt, vai. Geralmente é esse o padrão. Com 3 manas. O standard não é muito comum fazer pra 1, geralmente a galera faz pra 2. E com 3 manas você faz se tiver o Electromancer. Aí você faz isso que você falou, 4 mesmo. E aí uma carta só te faz voltar a Fênix. É muito valor mesmo. E o deck acabou aí sendo reanimado, né? Que ele tava um pouquinho longe aí do standard. É bom saber pro pessoal que tá jogando de agro que tem 3 Algorof Bolas nesse deck, né? Que é uma jogada de turno 2 que não é o Electromancer. Então não vai puxar até o removal, mas vai colocar meio que uma barreirinha aí se você estiver dependendo de criatura para atravessar. E é completamente descartável esse algo. Ele é mais pra você filtrar teu deck mesmo. Então, sim, mas ele ajuda bastante. É uma carta que eu tenho gostado de... Eu jogava com o B, né? Eu achava uma boa carta pra você bloquear no começo os decks agressivos. Sim. Só que mesmo contra controle ela não é morta, porque ela se repõe. E parece que não, mas um bicho 1 de poder faz toda a diferença nesse tipo de match, porque ele impede que os principais Planeswalkers entrem dando menos. Quase todos os Planeswalkers, quando eles entram e dão menos, eles ficam com 1 de lealdade. É o caso do Nicopolas, é o caso do Teferi, é o caso do Teferi de 3 manas. É o caso da... eu acho que a única Planeswalker que foge um pouco disso é a Vivian de 5. O Ugin fica com 1 também. Hã? Ela fica com 2. Mas a maioria dos Planeswalkers, principalmente os que estão sendo mais jogados agora, né, que são tipo Teferi, Nicobolas, quando você dá um menos, eles vão pra 1 lealdade e aí eles morrem facilmente pra um Augur, pra qualquer fichinho 1/1, entendeu? E o Augur cumpre esse papel. Ah, esse é o detalhe que faz a diferença mesmo, cara. Outras cartas que estão vendo aqui jogo, você comentou no seu artigo o Nexus Reclamation, né? Pra quem joga muito o Magic Arena, não tá vendo tanto esse deck, principalmente se você joga melhor de 1, porque o Nexus é banido. Melhor de 1 ele é banido, né? Na verdade, esse é o deck que eu estava jogando, usei ele uma parte da minha caminhada até o Mítico nessa temporada, só que eu tava sendo muito hateado. O deck, eu acho que é o deck que mais ganhou carta nova, assim, no termos... o deck tá extremamente redondo. Ele ganhou a Tamil. Sim, 3 Tamil aqui na lista. Uma Narset. O Blast Zone, que parece que não, mas faz toda a diferença do mundo. Por quê? Porque ele responde permanentes problemáticas que você tinha dificuldade em responder. Porque assim, o Nexus é um deck combo. Como você é um deck combo, você tem um espaço extremamente enxuto para encaixar cartas na sua estratégia. Você não pode, por exemplo, entupir o seu deck de respostas como counters e bounces. Senão seu deck não fica funcional. Quando você for executar o seu plano e for dar os opts e os draws e tudo mais, você vai acabar achando bounces e counters e não vai conseguir combar. Então você precisa que a grande massa do seu deck seja engine. Tá. E o fato de você usar o Blast Zone no slot de terreno permite que você tenha resposta sem gastar slot do deck. Perfeito, perfeito. Ah, e a Reclamation possibilita que você mitigue os defeitos da Que você da já carta, use... Né? Você tem a jogada muito interessante que é descer a Blast Zone, subi-la, né, pra quantos marcadores você precisar. Geralmente 3 é o número mágico, porque 3 mata Narset e o Teferinho do oponente, mata Ladra do oponente, mata... algumas outras cartas... Vivian Reed, que tá ouvindo o jogo também. É, a Vivian de 3, mata, sei lá, Brontodonte, Gru Spellbreaker, Marechal de Benalha, tem várias cartas que são boas. Dá pra você tirar no custo 3 que podem te atrapalhar. E aí você já desvira e já pode estourar no mesmo momento. É, faz... Então, faz esse deck, ele ficou muito forte, porque assim... Com a Tamil, você é quase impossível o combo falhar. Tipo, se você começar a combar, você vai combar. E ele permitiu também o deck não gastar slot com Kill Condition. E agora você pode usar aquele bounce que devolve uma permanente e a regimenta 1. E essa é só Kill Condition. Que aí você fica reciclando ela com a Tamil, voltando ela pra sua mão, devolve todos os bloqueadores do seu oponente e aí ataca com um zumbi, tipo, sei lá, gigante. É, eu de agro contra esse deck deve ter ganho, acho que 15% de jogos. Assim, ele tá destruindo mesmo. Porém, você falou que tá usando ele pra grindar sanduíche. Ele não demora um pouquinho pra mim? Não, porque a maioria dos oponentes sabe que perdeu e vai conceder. Inclusive, algo que acontece muito quando eu jogo deck, o cara conceder sem você ter um lock estabelecido. Tipo, porque assim, basicamente, você não ganha o jogo se você tiver uma Reclamation e um Nexus. Você precisa ter uma ferramenta contínua de card advantage. Você tem que ter uma Ascanta transformada, uma Tamil na mesa, entendeu? Uhum. Basicamente essas duas. O que eu quero achar, quando eu tô começando a combar meio no desespero, é uma Tamil ou uma Ascanta. Porque aí eu garanto que vai ser muito difícil eu falhar o combo. A Tamil é impossível falhar o combo, eu iria até além. Porque como ela vai jogando fora as cartas que você... você busca atrás das peças que faltam e joga fora o lixo do deck. Então você filtra os draws de um jeito que aumenta muito a chance de você achar o Nexus. Só para o pessoal saber o que você está falando, a Tamil mais um dela, você escolhe o nome de um card e olha os 4 do topo do teu Grimório e revela todos os que têm esse nome, põe na mão e os que não tiverem vão para o cemitério, tá? Não voltam no topo. Então por isso que ajuda cada vez mais a encontrar o Nexus. Fora isso tem as Ascanta, né? As Ascanta virada também. Você olha ali... Com Ascanta e Reclamations tem várias ativações que vai acabar achando. Se você não achar o Nexus, você acha um segundo Reclamation. E qual é o win condition do deck atualmente, Sanduíche? É o bounce, é o demissão impiedosa. A regimenta pra um. Sim, que aí você depois está jogando turnos infinitos, não tem problema, você fica voltando ela, sobe até mil, volta, devolve as permanentes do adversário, e faz isso até ganhar. Como você faz pra não perder por mil? O Nexus... Nexus, ele sempre volta pro deck. Ah, tá certo, é verdade. Tô procurando um Teferi. Eu parei de jogar com baralho, não é necessariamente por causa de problemas dele, mas porque tava muito hate por parte dos outros baralhos. Acho que como o Nexus ficou muito bom no meta, naturalmente as respostas pra ele surgiram, e as respostas pro Nexus nesse formato são pesadas. Teferinho impede o deck de usar as manas na endstep, né? Então você vai ter que combar de um jeito muito mais difícil, que é tipo, fazer o Nexus só na tua main phase, e aí na tua end step você ativa as cantas e usa mana sem poder jogar mágicas. É, dificulta demais. Realmente o deck precisa das ativações na end step e tal, porque ele pode se dar o luxo de achar o Nexus na end step também, não precisa sempre achar o Nexus na main phase. Mas dá pra ganhar. É difícil, mas dá. Mas é muito difícil, porque assim, os decks de Teferinho não é como se eles fizessem 4 Teferinhos, 56 terrenos. Entendeu? É verdade. Eles vão estar fazendo Thought Eraser, Ladra de Sanidade, vão estar pressionando seus recursos de outras formas. O problema é você conseguir combar em tempo hábil, contornando toda essa disruption. O deck não consegue, porque é muito hate, não dá. Outros baralhos, por exemplo, tô vendo Gruz usando Gruz e Sultais com Brontodonte no main deck. Ah, sim. Indervines no sideboard. O próprio White Winnie com Splash Azul no side, ele usa tanto Counter quanto Teferinho, entendeu? O Monohead com Cinder Vines foi não vou sim, dizer que foi ideia é, sua, o Monohead mas eu agora, peguei de você. Sim, ele não tá usando mais Cinder Vines, porque simplesmente o plano contra a Nexus é ser mais rápido e fim. E eu acho que agora ele consegue esse plano, porque o Monohead também ganhou uns brinquedinhos novos. Tipo, o Tipout ajuda ou impede o oponente a ganhar vida. Não que seja muito relevante nessa match, mas algumas times que usam aquele duas manas, olha três e ganha três de vida e pega uma carta. E fato dos monoheads e todos os decks com vermelho, né? Grixis, sei lá, Rakdos e por aí vai. Tá todo mundo usando Legion Warboss. Porque o Legion Warboss é uma das melhores cartas do mundo contra o Nexus. Porque o clock é muito rápido e o Nexus não tem bloqueador. Por mais que ele tenha um plano de side ali de entrar uns lodos, uns kefnets e tal, de maneira geral, o Arboss ele cai numa curva que o Nexus não tá preparado pra responder. Eu já ganhei vários jogos de Nexus com decks diferentes só fazendo o Arboss. Não tinha Mas pensado o Arboss, o cara não consegue se estruturar a tempo, assim. De fato, ele começou a aparecer mais nesses sides aí, então é por causa disso, pra atacar o deck de Nexus. Mas rapidão, ô Sanduíche, vamos passar pro Esper Control pra ver o que ele ganhou de novo aqui. Na lista que você colocou, eu tô vendo que colocou o Tyrant's Scorn, né, que é o Smoother, só que é um Smoother que você pode devolver uma criatura pra mão do dono também, né, aquela mágica que custa uma azul e uma preta. No caso do Esper Control, como ele não usa bichos, ele tá colocando um Smoother no deck, basicamente. Sim. Tá, é um removal de duas mãos. Eu diria que a maioria dos bichos que você quer matar já tem custos menores que 3, com a vantagem que essa carta você pode matar lendária. Tipo, eu sei que é meio fora do meta, mas tem muita gente que joga com Judith, tem muita gente que joga com... Ah, tem o deck da Pluma agora. Da Pluma, sim, eu sei que são decks fora do meta, mas eles existem. Sim. Tipo, você vai jogar um torneio grande, talvez você não enfrente esse deck, tipo, 3 vezes no torneio. Você provavelmente vai enfrentar um desses decks durante as várias rodadas, mas... Tipo, você tem que estar razoavelmente preparado. E eu acho que o fato de dar bounce meio que corrige também o problema de você não matar bicho com custo mais que 4. Porque às vezes tudo que você precisa é ganhar um pouquinho de tempo. Cara, você dá bounce ali numa Fênix, tipo, que tá te incomodando. Você dá o bounce na Fênix, beleza. No outro turno, você já passa com o Absorb aberto. No outro turno, você dá o descarte e tira a Fênix da mão do cara. Entendeu? Então, nesse sentido, é uma carta versátil. Apesar de ser uma remoção condicional, ela meio que consegue consertar um pouco o defeito dela em conjunto com as outras cartas. O Moment of Craving não consegue tirar tudo da curva 2, né? Sim, então, o Moment of Craving é basicamente o respeito ao Mono Red e White Wing. Respeito. É uma das melhores cartas pra matar, tipo, Vaporeon ou Adanto Vanguard na 2. Boa. Eu também tô vendo aqui Veto de Dovin. É um negate melhorado. Se você joga de Esper, esse vai deck basicamente só é desvantagem se você usar, tipo, terrenos incolores, assim. No caso, tá, essa lista usa um pântano. Mas eu acho que a quantidade de vezes que você vai perder porque você não pôde fazer o Veto de Dovin, porque você tinha especificamente um terreno azul e um pântano, é muito baixa. Sabe? Pô, é muito mais comum a cláusula de não ser anulada ser relevante. Isso torna o Mirror mais brutal, né? Sim, porque você não consegue forçar nada. Isso, inclusive, ó, uma consequência da entrada do Teferinho nos decks e do Veto de Dovin, e motivo pelo qual o Esper Midrange ficou melhor em relação. O descarte tá melhor posicionado que o Counter. Dures é muito melhor do que Absorb nesse momento, porque o Dures lida com o Veto de Dovin, você pode tirar da mão do cara. Só uma mana só, então. Se você quer forçar a sua mágica, você faz o Dures, o cara tem que dar o Veto, senão ele vai ter o Veto descartado. E aí você joga a sua mágica. E não fica cancelado pelo Teferinho. E não é cancelado pelo Teferinho. Perfeito. É. Por isso que o descarte tá melhor posicionado. O deck que eu tenho jogado, inclusive, é um Grixis, que não usa Counter. É estranho de você pensar, não tem um Negate da 75. Mas você ataca de outra funciona forma. Muito bem quando os oponentes estão e tentando te privar de jogar instantânea, porque aí o deck joga só no turno dele. Tudo bem, você pode usar Abdevil, pode usar Vraskas Contempt, umas cartas assim, usa. Mas não são cartas que não são primordiais de serem usadas com instantânea. Eu não vou morrer se eu usar o Abdevil na minha main phase. Sim, boa, bem lembrado. Bom, ainda a Narset tá vindo o jogo, e não só nesse deck, né, Sanduíche, que é o Esper Control. Sim, a Narset também é sensacional. Ela tá definindo formatos, assim. Inclusive, eu fiz mudanças na minha decklist pra não ser tão ruim contra a Narset do oponente. Eu acho que todo mundo que puder fazer isso é ideal. Por exemplo, vai, ao invés de usar um monte de Discovery Dispersal, eu tô usando Ascanta. Porque Ascanta é uma card advantage que você consegue cavar no deck, mesmo quando o oponente tem uma Narset em jogo. Sim, Ascanta não compra, né? Também é uma carta assim, entendeu? Ah, boa, boa. Interessante como essas cartas acabam ganhando relevância. Sim, a Narset, eu acho que o Mr. Insight ficou um pouco pior desde que entrou a Narset. E eu acho que a Narset também é um dos Planeswalkers responsáveis hatear o Nexus no metagame. Ah, sim, sim, delícia. Pô, por 3 pontos você ganha 2 impulsos e ela ainda fica na mesa com essa habilidade estática, né? Então, sim, fantástica é mesmo, fantástica. A Narset é a carta que provavelmente vai jogar Thunder. O pessoal já tá empolgado com as possibilidades dela no Modern, no Legacy e até no Vintage. Boa, e ela é um pacote completo, né, cara? Fantástica. E por fim, a Liliana, que eu tô vendo aqui na lista, a Liliana de 6 manas, uma só, é aquela carta que vai fechar o jogo quando nada mais der certo, né? É o finisher, sim. Boa. Eu não sou muito fã dessa Liliana, eu acho que pra um Planeswalker de 6 manas, ela não gera tanto card advantage, ainda mais esse deck que não usa bicho. Porque assim, se você não é super mid-range, eu acho que ela é um pouco melhor. Porque se você tiver ali umas fichinhas, ou um bichinho ali, uma roça de taker que já cumpriu o papel e tal, quando você descer a tua Liliana e der menos 4, você vai dar draw. E no caso desse Esper, não. Você vai descer, matar 2 bichos e fim. É verdade. Ô, Sandy, você sabe onde eu tô impressionado com essa Liliana nova? No BG, cara. No BG é interessante, mas porque você usa bichos. Eu acho que pra essa Liliana ser boa no seu baralho, você tem que ter a cláusula. Você tem que ter uso pra habilidade estática dela. Se você for um deck com poucas ou nenhuma criatura, ela fica bem inferior, assim. Porque, tá, o emblema ganha o jogo, O menos 4 é forte quando você tá jogando atrás? É. Só que ela não tem. Um ponto ruim dela é que ela fica na mesa por alguns turnos. Se ela for respondida antes da ultimate, ela não fez muita coisa. Ela, tipo, gerou uns 2 bichinhos ali e só. Sim, sim. Então não é um advantage muito bruto. Não é algo que você espera de um Planeswalker de 6 manas. Por exemplo, eu fiquei muito mais impressionado com a jogabilidade do Ugin. Porque o Ugin é um Planeswalker de 6 manas, responde qualquer permanente, tudo bem. Não mata 2 criaturas? Não mata. Mas responde Planeswalker encantamento. Por exemplo, ele corrige um defeito do Grixis, que é destruir Reclamation e Shallow's Bind, que é nem color, destruir encantamento. Sim, entre o Ugin e o Bolas, eu tenho visto que o Ugin tem visto mais jogo. O Bolas, os dois fazem uma coisa parecida, que é entrar, destruir alguma coisa e morrer depois. Mas se puder fazer uma coisa diferente, o Ugin é melhor. Em comparação com a Liliana, eu acho que se o Ugin ficar na mesa 2 turnos, o cara lidar com ele, os teus bichinhos são cartas reais. Depois que você trocar ele, bloquear, atacar o Planeswalker do oponente, depois que ele já cumprir a função, a carta volta pra sua mão e você joga ela normalmente. Então é uma advantage muito mais significativa. Mesma coisa, o Nicobolas, que você mencionou de 5 manas, matou uma coisa e tal. No primeiro turno, você comprar uma e o oponente perder uma permanente, tá, não é muita coisa, é um card advantage que dá pra recuperar. Só que a partir do segundo turno, já começa a ficar muito difícil. Porque o oponente já comprou 2 cartas e você tá com 2 cartas a menos. Sim. Fora que, geralmente, os decks que estão usando Nicobolas de 5, eles não usam só Nicobolas de 5 pra te privar de recursos. Eles usam Thought Eraser, eles usam Nicobolas Criatura, tem lista até usando Davriel no sideboard. Verdade. O cara vai te privar de recursos importantes, e o mais do Nicobolas vai te devastar. Porque você vai estar já operando com menos recursos. Aliás, você me lembrou agora do 8 bolas, né? Que é esse Grixis. O deck que eu tô jogando no Mítico do Arena. É 8 bolas. Não é o deck mesmo? Mais tier, mas é um deck que eu tô tendo melhor resultado, assim, porque o metagame tá muito voltado pra Planeswalker. Um dos decks, inclusive, que surgiu, assim, forte nessa janela de alguns dias pra cá, foi o Jeskai Super Friends com Sarkhan. Ah, com Sarkhan. Sim, com Sarkhan. É um deck. Ele usa o Filipinho lá, o de 2 manas, 1/1 que dá um draw. Algumas listas usam Mox, Amber, né? E aí vários Planeswalkers. Narset, Kasmina, algumas listas usam Chandra, algumas listas usam Dovin. Todas elas usam Teferinho e Sarkhan também. E Teferi de 5. Boa, a ideia é baixar o Sarkhan, então, quando você já tiver uns 2 Planeswalkers, né? Sim. Que é bem plausível. Na real, a ideia é o seguinte, você usar os Planeswalkers inferiores ali pra... Daí quando você descer o Sarkhan, você já faz um estrago, assim, tipo, dá pra se bater 8 ou 12 de uma vez só. Aí é bem forte. Inclusive pode eliminar os planinatas dos oponentes, né? O Sarkhan transforma os teus bichos em dragões. Esse é um dos decks até que o Arbosa sideboard melhora muito, porque apesar de ser um deck com Planeswalkers e tal, ele é muito proativo, ele não é um control, ele é um deck focado no jogo dele. Então, se você, várias vezes eu fiz Warboss na 3, meu oponente teve inúmeras dificuldades em lidar, e aí se ele não conseguir desvirar com o Planeswalker na mesa, ele não emprega o jogo dele, não adianta. Ele vai ser obrigado a fazer jogadas ruins, tipo, fazer o Teferi pra dar bounce no Warboss e dar um draw, desespero, e aí na volta eu faço o Warboss de novo e mato o Teferi. Ele vai ser obrigado a fazer o Sarkhan e colocar o dragão. E aí, se eu tiver uma removal pro dragão, eu mato o Sarkhan, entendeu? Ele parece um pouco fraco no começo da curva também, um pouco... Sim, é um pouco lento, mas quando funciona, é muito difícil de parar. E uma carta que me surpreendeu muito desse chance de ver muito jogo daqui pra frente é a Kasmina, porque a habilidade dela de fazer as coisas custarem 2 a mais pra dar alvo é muito relevante. É, a Kasmina, pra quem não lembra, é o planeta azul de 4 manos, né, em comum, que faz bichinho 2-2 aí. E o fato dela já entrar colocando bicho, mesmo que o oponente lide com a Kasmina, você já tem um bichinho pra bloquear. Se o cara não conseguir lidar com o bicho pra bater na Kasmina, na volta você vai ter outro bicho. Fantástica, cara, fantástica. Interessante como ela é... As cartas novas estão vendo lugar, né? Espaço, estão mudando esse standard aí. Mas ainda tem arquétipos antigos, Sanduba, que estão vendo o jogo. Quem tem aquele mono white lá, antigão, ainda pode splashar um vermelho, tá, pode splashar um azul. Inclusive, um deck que ganhou com splash, com o Teferinho no side, né? Teferi, ou com o Gideon também, né? O Gideon Blackblade. Tá, eu gosto desse deck da seguinte maneira. Se você. Se você não for splashar, o Gideon é interessante porque ele te dá um ângulo de ataque diferente. Faz Gideon na 3, tipo, não importa se o cara for da Grito do Carnário, Ilha de Kaia, você continua com o Gideon ali batendo. Se você for usar azul, Teferinho é bacana, porque o Teferinho, que nem a gente falou, ele para o Nexus, ele gera draw, ele tem muita sinergia, por exemplo, com Benalia e Legion's Landing, porque aí você pode continuar criando tokens, entendeu? Você pode dar balsa nas suas próprias coisas. Mas você considera o teu deck menos agro quando você muda do Gideon pro Teferi, por exemplo? Não menos agro, porque o plano é o mesmo. Mas o que acontece é que o deck ele ganha mais. Por exemplo, se eu consigo te pressionar fazendo Legion's Land, depois Teferinho dando bounce no Legion's Land, descendo o Legion's Land de novo, eu, sem gastar recurso, eu aumentei a minha mesa. Sim. Entendeu? Sim. Então, por mais que você consiga responder, você vai gastando recurso. Então dá para o White Rain jogar um pouco mais nesse espectro. Outro cenário, você ali de White Rain, por mais que o Teferinho seja um bounce, às vezes tudo que você precisa é tirar um bloqueador e bater. Sim, sim. Num turno X também, ali, você tira um bloqueador e bate, tipo, 8. O cara já tá com pouca vida. Sim. Não vai fazer diferença o fato desse Teferinho não poder dar outro bounce. Às vezes a carta a mais que você comprou te dá um gás. Às vezes você compra um Legion's Land que flipa. Às vezes você compra um Marechal de Benalia que você pode descer no outro turno e aumentar o time, entendeu? Sim, e ele inibe também esses removals instantâneos, né? Tanto os spot removals que podem atrapalhar ele impede o oponente de te dar balão, basicamente. E também eu acho que caiu um pouquinho em desuso, né? Mas tem o... como é que é o nome? Aquela carta branca de 4 manos lá que exila os atacantes. Seto, quase ninguém tem usado. Seto, mas sim, Seto eu acho que é uma carta que ficou injogável, assim, ela já tava ruim, porque tinha muito descarte e Gru Spellbreaker rodando pelo formato. Eu acho que agora, com o advento do Teferinho, ela é injogável. Não tem como você usar essa carta mais. Se tivesse um Plenalta que não deixasse você buscar no Grimório, aí sim. tem o Ashiok, mas ele não interfere. É só o efeito do oponente mesmo. E na verdade, o lance é que com o Teferinho na mesa você não pode jogar o Seton, né? O oponente não é obrigado a fazer a jogada só na main phase. É um padrão muito forte que acontece. Se você tem o Teferinho na mesa, tipo, o oponente. Vamos supor, você tem 3 criaturas e um Legion's Link. O cara tem, tipo, uma removal na mão. Daí ele pensa, tá, eu quero matar o bicho pro cara não flipar o Legion's Land. Só que se ele fizer um Marechal, eu prefiro matar o Marechal e deixar ele flipar o Legion's Land, entendeu? E depois eu resolvo esses bichos. Sim, é menos. Você não vai ter essa opção, porque o Teferinho vai te forçar a jogar na main phase. Então se o cara vai lá e destrói o teu bicho pra não flipar o Legion's Land, na volta você vai fazer o Marechal de White Rain, o oponente não pode fazer nada, porque ele tá travado pela habilidade estática do Teferi, e você continua pressionando de um jeito melhor. Geralmente é assim que o agro ganha dos decks control e mid-ranges que são mais valorosos do que ele no sentido de qualidade individual das cartas. É você fazer a pressão na mana, no tempo. Na prática, nesse caso, é como se o teu Marechal tivesse ímpeto. Se você tem 3 criaturas, é como se ele tivesse ímpeto, né? Não, é a garantia. Você não deixa o oponente destruir. É meio que um ímpeto ao contrário, porque assim, o ímpeto, você fica com um turno a mais para você, vamos dizer assim. No, você tem um ciclo de turno positivo pro seu lado quando você faz uma jogada e já ataca com o bicho, porque o cara é obrigado a responder o bicho no seu turno. Se ele não conseguir responder o bicho no seu turno, você conseguiu pelo menos um ataque antes do cara responder. E aí você vai pressionando. O caso do Teferi, eu diria que é o contrário. Meio que ele põe um turno, digamos, a menos assim pro adversário. Você não vai bater com o Marechal, mas você vai fazer o Marechal e o cara só vai conseguir responder no outro turno. Por mais que ele não consiga bater com ímpeto e tal, o efeito estático dele foi relevante. E isso é importante para algumas cartas. No caso desse deck, eu diria que principalmente o Marechal de Benalha e o Legion's Land são as cartas que mais se beneficiam da estática do Teferi. Legal. O deck ainda segue ser agredido. Legal. E qual é a desse Tapper aí que tá aparecendo? Não só na lista com Splash Vermelho, mas também na lista com Splash Azul. Aparece 3 ou 4 cópias dele, do Tapper novo de Guerra das Estrelas. Esse bicho é bem bom. Eu gosto dele porque ele tira um pouco da pressão de você usar o Conclave. Você pode guardar o Conclave realmente para uma carta bem forte, ou para um Planeswalker, ou para um encantamento. Não necessariamente para um bicho para bater. Porque você sempre vai estar tirando o melhor bloqueador do seu adversário. Ok. Ah, e ele não morre por Goblin Chain Wheeler também. Não, também não morre por Chain Wheeler. Tem um outro detalhe do Tap. No último turno, quando você for ataque, ele tapa 2 bichos. Pode tapar 1 na Endstep no seu turno. Ok, ok. Justo. Isso é bem relevante. Boa. Bom, então tá aí, né? Acho que faltou falar alguma... Taquei pra alguma carta que nós não falamos, Sandro. O que você gostaria de ver e não tá vendo por enquanto? Que o pessoal tá usando de guerra assim inteiro. Tem várias, né? Assim, de cabeça, não sei se eu consigo lembrar. Mas essa coleção é muito promissora, assim. Eu acho que... eu gosto de comparar, inclusive, muita gente fala, entrou a coleção nova no Standard. Eu acho que essa coleção foi muito mais parecida com uma rotação do que com uma nova coleção entrando, porque mudou bastante coisa, assim. Mesmo os decks já existentes, todos eles adotaram novas cartas, mudaram um pouco a estrutura, o jeito de jogar, tanto por bem quanto por mal. Alguns mudaram porque eles quiseram, como é o caso do Nexus, outros foram obrigados a se reinventar em relação ao metagame, entendeu? Eu só senti um pouquinho a falta de decks novos, viu, Sanduíche? Por isso eu não iria tão longe quanto você. O que você fez foi dar upgrade nos decks antigos, mas não tem tantos decks novos quanto se fosse uma rotação. Então, o que acontece é que como o power level tá muito alto dessa coleção, as cartas são realmente muito fortes. O espaço para inovação ainda tá pequeno. Porque assim, legal, é legal inovar? Mas é legal ficar tomando Teferi no 3, dando bounce no seu negócio todo jogo? Não tanto, entendeu? Verdade. Tem um pessoal que fez umas coisas legais ali no começo do formato. Você lembra do BG com o Cidadela do Bolas? Sim, o Early Access foi incrível, foi muito legal. A gente jogou com todo tipo de deck bizarro e lá tava funcionando. Mas por quê? Porque tava todo mundo se enfrentando nessa premissa. Montando os decks engraçados para testar as novas cartas. Fazer aquilo de pôr as novas cartas ao limite, entendeu? Testar ela ao máximo que elas puderem ser testadas. E aí, meio que diminuiu um pouco o pro level. É muito diferente de um torneio que é um classificatório, que vale dinheiro, que vale premiação, que vale vaga. E aí todo mundo é incentivado a trazer, simplesmente, um baralho mais eficiente, que funcione, que é melhor. E que não necessariamente é o mais legal. Exatamente. Essa é a ideia, né? De você tentar ser mais competitivo. Eu acho que uma das cartas que eu gostei dessa coleção, e eu ainda acho que vai ter muita lenha pra... Eu gostei muito desse Kefnet. Eu acho que ele tem um tamanho muito bom, assim. Tipo, ele é 4 ou 5 voador. E a habilidade dele, apesar de você não ter tanto controle, eu acho que você pode montar um deck pra abusar dele. Por exemplo, é o caso do UB, do UB Midrange, que tá usando o Kefnet. Por exemplo, quando você usa 4 Opts, você aumenta a chance de você ativar o Kefnet no mid pro late game. Você vai ter o draw do seu turno e o draw do turno do oponente. Você ficar revezando. Uma outra carta que eu acho que vai vir muito jogo ainda, que o pessoal ainda está subutilizando, é a Mainland, cara. É o Distrito Mobilizado. Você acha? Sério? Eu tenho certeza, porque Mainland é muito bom. Sempre é em qualquer formato. Mas essa Mainland é incolor. Tipo, ela gera mana incolor. Tudo bem, ela gera incolor. É que por enquanto, por exemplo, no seu White Win, você tá com um incentivo muito maior pra usar básicos, porque você quer usar Chain Wheeler e o Marechal de Benalha. Então o Chain Wheeler e o Marechal de Benalha são muito melhores do que a chance de você zicar. Agora espera um pouco, quando principalmente formato talvez rotacional avançar mais, que você puder usar mais mágicas que sejam tipo 2 vermelhas, 2 incolores, 2 brancas, 2 incolores. Porque você pode, com esse terreno, aumentar o custo do seu deck, sem fludar muito, sem perder business. Você pode, por exemplo, usar Sarcano ou Monohead agressivo, porque você tem esse terreno para aumentar sua contagem de terrenos de uma forma que mitiga o flood. Mainland sempre é muito bom em todos os formatos. Tem um artigo muito antigo meu que eu escrevi para Liga Magic falando sobre Mainland, e eu acho que tudo se aplica ainda. Eu joguei contra essa Mainland um desses dias aí, de Sky Super Friends. Esse deck é sensacional. E o cara tem ali o Filipinho, daí ele põe uma Narset, põe não sei o quê. Você vai ver, o cara tá ativando o distrito por zero manas. Boa. Por zero manas, é possível, né? Sim. É possível, é. É interessante. Interessante. Não é pouca coisa, não. Essa mainland bate. Ela é interessante bruta. Que qualquer bicho que é bicho apenas no seu turno, se você tem um Teferizinho, ele é protegido. Praticamente é imortal. Né? Ele só vai morrer no combate. É. Outro detalhe que eu gosto do Distrito Mobilizado é que, assim, eu gosto, na verdade, de Mainlands. Mainlands possibilitam isso muito. Elas, naturalmente, colocam Planeswalkers em xeque. Inclusive, eu acho que esse foi o motivo deles colocarem essa Mainland nessa coleção, em particular, depois de vários anos que a gente não teve Mainlands nas coleções. A última coleção que saiu Mainland foi Juramento de Sentinela, se eu não estiver errado, que lançou as Mainlands inimigas. Sim, sim, eu não vou... Mas isso já deve fazer o quê? Uns 3 anos, talvez? Já, não, geralmente faz uns 3 ou 4 anos. Então, eu acredito que foi intencional a ideia deles mobilizando essa coleção em particular, porque Mainland é uma ótima resposta para o Planeswalker. Você não vai poder fazer o seu Teferi descer, por exemplo, para matar o único bicho do cara se o oponente tiver um distrito mobilizado. Eu vou lá, ativo, pato, mato seu Teferi. Acabou. Sim. E é um padrão de jogo que acontecia em outros formatos com outras Mainlands. Eu acho, inclusive, que essa daqui é bem balanceada. Acho, por exemplo, Mutavault ia ser muito forte. Porque Mutavault ativa por uma mana só, tem toda aquela sinergia tribal. Essa daqui ela tem um custo mais justo, tipo, 4 manas por um bicho 3-3 vigilância. Você consegue efetivamente pagar por 3 manas, vai? Você vai usar a mana. Tipo, se você tiver um uso pra mana incolor depois que o bicho bater, você vai meio que ganhar essa mana de volta da ativação. Só que ela tem a redutor de custo, né? Então, num deck como esse G-Sky ou em outros baralhos utilizando lendas, mesmo que você reduza por 1 ou 2 manas o custo, já é um bom negócio já. Você pagar, tipo, 2 ou 3 manas pra uma mainland 3-3 é muito bom. Inclusive, eu acho que é até um rate melhor do que as mainlands dos outros formatos. E é fácil esquecer, né, que tem, tem vigilância também. Isso pode ser relevante, né, até para fazer outros efeitos no turno do oponente. Sim. Então, interessante essa sua visão, espero ver mais, sim. Eu acho que ainda está muito fácil corrigir a mana, então talvez até por isso seja mais fácil colocar lentes em colores, mas a disputa é alta em sanduíche. Você tem a zona de explosão, tem o terreno que prolifera. Sim. Né? O que acontece também, Field of Ruin, né? O que acontece também, MP, é que quando tem muita carta dourada no formato, ativos para você montar 3 cores são muito maiores. E daí, se você usar 3 cores, não tem como você usar o terreno. Tipo, não dá. Eu tava vendo, acho que eu até zoei ele por isso. Meu querido amigo Caparroz, eu tava um dia vendo a live dele. Ele tava testando um Temur Reclamation. Aí ele tinha, tipo, 2 Blast Zones na mesa e Nip-Set na mão. Tipo, não dá. Tipo, é impossível, sabe? É um tipo de concessão que você tem que fazer. Eu jogando com Crixis, eu uso Nicobolas lá, que é 3 pretas, 1 azul e 1 vermelha. Não tem como você colocar Blast Zone nesse deck. Não, por mais que Blast Zone seja uma carta boa. Não tem. Você tem que aceitar as concessões que você vai fazer para poder usar uma carta de 3 cores. E eu acho que o mesmo vale para os outros baralhos. Enquanto o pessoal quiser jogar, por exemplo, Jesper, Midrange, não dá para você usar terreno incolor. Entendeu? Não dá, não tem como. Esquece. Terreno incolor é para deck de 1 ou 2 cores. É verdade. É muita ganância. Entendeu? É muita ganância. Não, o deck perde consistência. Mas entendeu? É bonito isso. A Wizard está dando ferramentas para a gente até se perguntar, né, se vale a pena fazer essas concessões ou não. É interessante. Por exemplo, tem uns controls rolando. Vai. Por que você vai jogar de... Porque o Dimir você tem Field of Ruin e Blast Zone, por exemplo. Por que você vai jogar de, sei lá, Cynic Nexus ao invés de Bunch Nexus? Porque você pode usar Blast Zone, mas se você quiser usar Bunch Nexus, que nem acho que teve até uma lista do Brad Nelson que saiu essa semana, você usa Teferi, você usa Revitalize, entendeu? Mas você tem que fazer escolha, você tem que ver pra qual lado que você quer pender, entendeu? Aí é o meta, né? É o meta que vai te dizer muitas coisas. Sim, é o meta que vai te dizer. Muito bem. Eu só queria destacar uma carta. Aí você falou até antes, o Sanduíche, que me chamou a atenção, não esperava ver tanto aqui, que é o Enter the God Eternals. É um mini ultimato. Essa carta, no spoiler, eu também tinha certeza. Porque, assim, eu particularmente tenho um certo viés pra falar dessa carta, porque eu gosto muito de cartas que jogam bem quando você tá atrás no jogo. Tipo, uma carta que te ajuda a recuperar terreno quando o oponente começou muito curvado, quando você tá na draw, quando o cara abriu uma mão muito forte, quando você brigou, sabe? Isso aqui são 3 ou 4 cartas ao mesmo tempo, em uma só. Então você tá falando que é uma maneira de recuperar tempo perdido, né? Uma tudo, carta só tempo, vai te recurso, pegar tudo isso. É a carta que você mais quer comprar quando você começa atrás na partida. Seja porque você morigou, seja porque você ficou mana por um tempo, seja porque o cara abriu curvado, por qualquer motivo que seja, ou simplesmente porque você tá na draw, às vezes o deck do cara é muito forte, tá na draw, é uma desvantagem grande. É o tipo de carta que você mais quer ver quando você tá atrás no jogo. E também não é o tipo de carta que é ruim quando o jogo tá equilibrado ou você tá na frente. Não é ruim, mas ela me impressionou porque ela não faz nenhuma dessas coisas bem. O mérito é que ela faz tudo, né? Mas ela não é a melhor carta de ganhar vida, ela não é melhor pra fazer um bicho, é 5 manas 4-4, ela não é melhor pra matar um bicho, mas ela faz até um o custo dela é meio proibitivo. É uma coisa que eu acho que foi até intenção nessa carta é colocar duplo azul ao invés de duplo preto. Porque eu tenho a impressão que eles fizeram isso, porque não faz muito sentido pra mim em termos de color pie, design de carta e tal, essa carta ter 2 azuis no custo. Porque se você pensar bem, o único efeito que é realmente azul dessa carta é você tombar 4. Porque todos os outros efeitos, pra mim, se essa carta fosse mono black, ela seria certa. Do ponto de vista de efeitos que ela faz. Porque até Self Mill o Mono Black faz. É verdade. Então, assim, eu acho que eles colocaram 2 azuis pra termos de balanceamento. Pra você não usar essa carta muito bem junto com Nicol Bolas, por exemplo. Não facilitar tanto o seu deck building. Tipo, no meu caso, eu vou jogar com Grixis. Eu tenho uma tensão real. Se eu quero mais pântano básico, que eu já tô usando o máximo que eu posso de duais com preto. Ou se eu quero usar portão, pra poder usar, tipo, um terreno que gere preto e azul, além dos que eu já uso. Ou se eu quero usar Sulfur Falls, por exemplo, ou Ishin Vents a mais, que não gera preto, entendeu? É uma tensão real pro deck building. Eu não posso simplesmente pegar as melhores cartas Grixis e entupir no meu deck, porque eu vou ter problema. Inclusive, eu já perdi jogos por não poder tanto fazer o Eternal Deuses com 2 azuis, como não poder fazer o Nicobolas com 3 pretas. Isso é frustrante, mas faz parte do jogo. Sim. Se eu simplesmente pudesse usar as melhores cartas com o melhor power level o tempo inteiro, sem Zikai nem nada, o jogo ia ser muito... não ia ter esse desafio do deck building, sabe? Sim. E olha, você falou aí que é uma carta que pode te colocar de volta no jogo. De fato, Sanduíche, eu atesto que eu estava do outro lado da mesa e diversas vezes eu achei que, ó, a partir de agora, se eu desvirar com essa mesa, eu ganho o jogo. E meu oponente joga essa carta por 5 manas, vira a mesa pra ele, sabe? Agora ele põe a pressão em mim, ele resgatou vida. Se eu tô de mono red, eu já começo a me desesperar. E ele tirou meu bicho, ele pôs um bicho 4-4, então meu planinauta tá ameaçado. Então, de fato, a carta faz tudo isso. É uma carta que te põe e ela oferece um ângulo diferente, né? Às vezes você tá naquela situação, tá só batendo. Vou continuar direcionando recursos pro meu ataque. Só que aí o cara faz essa jogada em um turno, põe o bicho e tal, e aí virou tudo. Aí às vezes você pensa, caramba, eu tô com esse monte de Planeswalker aqui, mas eles só estavam sendo bons porque meu oponente não tinha nada pra atacar. E agora? Agora tá ruim pra eu bloquear, porque os bichos são menores que o 4-4. Às vezes vai até além. Eu gostei dessa mecânica do regimento por ela te possibilitar fazer uma jogada diferente. Não é colocar um token 4-4. Se você já tiver um token 4-4, você pode deixar teu token 8-8. Sim. Parece que não, mas faz diferença. Eu já fiz essa jogada várias vezes pra, por exemplo, matar um Planeswalker, vai com uma Chandra, que tem mais marcadores, fica tipo 6, 7 marcadores. Virar race totalmente, tipo, da primeira vez, tu bate 4, o cara tá 16. Daí na segunda vez, tu bate 8-8. Arruma o clock, sabe? Sim. Então assim, eu gosto do fato dessa mecânica te possibilitar decisões diferentes. Sim. Sabe? O que parece ser uma desvantagem, né, que é o fato de, mas eu preferia 2 bichos 4-4 do que um 8-8. Em alguns casos você pode transformar numa vantagem. Aqui, mas depois de ouvir a sua explicação, de fato dá até pra esperar que ela continue aparecendo mais, né? Não, mas essa carta é muito claro que ela ia jogar. Ela é carta de pura em todos os aspectos, né? Legal. Eu diria que essa carta, assim, é o símbolo do midrange. É uma carta versátil, boa, te ajuda a gerar tanto valor como jogar bem de trás. É a carta que... E engraçado que é um momento no romance em que você fala, puta, fudeu. Também. Eu acho que o fato de ter muitos Planeswalkers tá nem na pontinha do iceberg de ver o potencial máximo deles. É, mesmo no standard, assim. Eu acho que a Jhany, por exemplo, pode jogar muito os GW tokens da vida, até no Naya. Uma vez eu enfrentei um Naya que usava esse a Jhany, usava a Sarakhan também, era bem interessante. É, a Nissa de 5 manas também é forte, ela vem jogando em alguns Simic Ramps da vida aí. Alguns Nexus usam ela no side. O próprio Halzarek, que tem o combo infinito, com as expansions. É, sabe, muitos Planeswalkers que eu acho que ainda estão só na pontinha assim, do que eles podem fazer. Nossa, carne, muita coisa, cara. É, eu tenho quase certeza que vai ser possível montar um deck de artefatos, né, em cima do carne. É, os Planeswalkers incomuns também, vários deles ainda estão jogando muito. Por exemplo, eu acho que a Vraska incomum, ela tem muito potencial, principalmente quando o mundo começar, todo mundo Planeswalker. Você faz essa Vraska, põe dois bichinhos que conseguem matar o Planeswalker do cara ou trocar com qualquer bicho do oponente. O Tovin vem jogando. A própria Nahiri eu acho que tem até chance, principalmente se você considerar decks que tenham muitas criaturas, como White Winnie, Mono Red, um Boros. É, decks onde a iniciativa que ela dá estática é relevante. Essa Vivian também, né? Tá sensacional. É que a Vivian já tá jogando, né? Eu tô, nesse caso, tentando dar uma moral, assim, pros Planeswalkers que ainda não tão... Sim. A Vivian não... já é staple do Bunch, já. Não é um formato que tá vendo, tá deixando aquele removal da Liliana aparecer, mas ele é bom também. Qual? O edito de Abora. Ah, é que assim... No standard, eu acho que o efeito edito não é tão bom, porque tem muitos bichinhos, ainda mais esse standard que os decks estão muito cheios de carninha, sabe? Tipo, mesmo decks que tem bichos bons, tem muitos bichos fraquinhos pra você sacrificar e proteger. Tipo, Augur of Bola, sabe? Ah, tá. Tokens, Elfo de Lanoir, sabe? Depois que ele rampou, ele já não serve de nada. Então, é descartável. Eu acho que o formato tem muita forma de proteger. O Angraff's Rampage ainda tá jogando, apesar de ter o mesmo defeito, porque ele é mais versátil. Dificilmente no turno que você der seu primeiro Planeswalker... É, na verdade isso é óbvio, né? Se você der seu primeiro Planeswalker, você não vai ter outro. Mas assim, no momento que você consegue encaixar o Angraff's Rampage, você vai matar um Planeswalker e matar um Planeswalker sempre bom, entendeu? Às vezes matar a primeira criatura que o cara desce não é ideal. Tipo, sei lá, o cara desce um Branchwalker, você não quer matar, sabe? O cara desce um Augur of Bola, você não quer matar. Mas o primeiro Planeswalker você provavelmente vai querer matar, mesmo que seja uma Narset ou um Planeswalker que só desça. É, porque você sabe que o Planeswalker na mesa vai gerar valor pro seu adversário. Com certeza. Isso porque o modo artefato ainda não tá sendo relevante, que não tem muita gente jogando artefato. Mas só por ter essa opção, a carta já é fantástica. Uhum. Então... falando em artefato, uma que tá vendo bastante carne, né? O novo carne, ele... Vários baralhos estão adaptando o plano de toolbox de artefato e o combo da treliça microcentradora no side, né? Mas aí já é assunto para outro dia, né? É que tá explodindo lá, né? Também o preço de algumas dessas cartas. Mas, cara, só para finalizar, Sanduíche, você acha que ao final desse período, desse standard de Guerra da Centelha, nós estaremos cansados de ver matches de... Esper Control contra Mono Red, ou ele vai estar mais diverso? Olha, eu já sinto ele diverso agora, o NP. Eu acho que, apesar de ter um Tier 1 mais afunilado, eu não acho que é um absurdo você jogar com um dos decks que não seja um desses Tier 1s sacramentados. Assim, eu mesmo jogo com o Grixis, e o Grixis tem me servido bem. Ok, entendeu? Ok. Eu enfrento Volt e Meia, o Gru, por exemplo, que também não estão ali no topo, né, do metagame, mas eu apanho pra eles igual um condenado, dependendo de como o cara vem curvado, entendeu? Então, assim, eu ainda acho que tá bem aberto. A gente vê outros eventos, por exemplo. Só de abrir aqui o Goldfish, você olha os primeiros eventos aqui, ó. Ganhou Bunch of Super Friends, daí no outro evento, G-Sky Control. Todo mundo acha que o Esper é boa, mas G-Sky Control, sem ladra, sem descarte. Aí tá, Esper Midrange, beleza. Bunch Midrange, beleza. Aí você vai no próximo, Sultai Midrange. Eita! Tipo. Ou seja, tá bem aberto. Você pode jogar com o que você gosta, claro, desde... Se você gosta de Bonogreen Saprófitas, não vai ser... Né? Mas se você escolher um dos decks que tá mais próximo aí do Tyre, dá pra você adaptar e jogar bem e conseguir resultado com eles. Que legal, então... Eu não acho que é obrigatório você jogar de Esper ou Mono Red pra ganhar. Claro, que facilita, já são decks sacramentados, né? Você sabe pra que você tá se inscrevendo quando você horário. É, eles não vão embora, né, Santos? Exatamente, então, eles não vão a lugar nenhum. Não, é, vão continuar aí. Mas é bom saber porque nós temos tão boas perspectivas aí para esse estando de mudança suficiente para nos deixar distraídos, né, até os spoilers de Modern Horizons. Mais umas semanas. Ah, com certeza. Fora que pra galera que não é acompanhar o Modern, a galera que tá mais ligada no Arena, na temporada ali, o grande não para, né, mano? Toda semana, a Wizards anunciou, né, que os top news aí dos próximos meses vão seguir se classificando. A gente tá sempre ali na briga, né? Ali na briga do mítico, do top mil. Mas... Você vai participar do MCQ, do Arena, para o próximo Mythic Championship do Arena, né? Mas esse mês está classificando para o outro MCQ já. É, sim. No momento eu tô no mítico 9, mas na verdade eu venho oscilando ali entre 100. Na verdade depende muito, né? Hoje mesmo eu oscilei, sei lá, entre 100 e 1.000. Uau! E terminei de 250. Mas basicamente sim, a gente vem aí na busca aí para terminar na colocação. Boa! E quem quiser ver o sanduíche grindando, como é que faz? Então, se o pessoal quiser acompanhar ali o meu trabalho, meu jogo, só colar na minha live todo dia de segunda a sexta-feira. Alguns finais de semana eu abro a live também, mas sempre anunciados nas minhas redes sociais, twitch.tv/sanduíche. Tá? Tô sempre lá streamando a partir das 17 horas ou outros horários, sempre avisado. As minhas redes sociais, Facebook, que é o facebook.sanduíchesgrind, Instagram.sanduíche e Twitter.sanduíche_13. Tá, dá pra me acompanhar por lá, claro, meus artigos na Liga Magic também, né, o MP vai deixar o link pra vocês. Com certeza. Tô sempre lá escrevendo os textos e tudo mais. E é isso, galera. Isso aí, o grind não para. Obrigado pela aula. O grind não pode parar, exatamente, mano. Obrigado pela aula, Sanduba. Legal. Valeu, ver cada dia aí. Então, tá uma ótima época aí pra entrar no Arena e grindar e produzir. Ah, sempre é, né? Sempre é. Isso aí é fantástico. Vamos aproveitar, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa onda. Então, vamos aproveitar, galera. E aí, quem tiver também sugestões, dúvidas, manda aí pra gente, que qualquer coisa a gente entra em contato com o Sanduíche aí para os próximos programas a gente ir resolvendo, tá? Então, obrigado, Sanduíche. Até a próxima, mano. Valeu. Valeu, MP. Até a próxima. Abração.